to the beat of the drums. Oh, what a shame that you came here with someone. So while you're here in my arms, let's make the most of the night like we're gonna die young. We're gonna die young. We're gonna die young. Let's make the most of the night like we're gonna die young. Let's make the most of the night like we're gonna die. Fala, galera! Olha, olha, olha, fala, galera! Oi! Em espanhol! Espanhol? Espanhol! Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. E como a gente fazia quando tinha música nesse programa, estamos de volta! Depois de estamos de vuelta! Voltamos, né? Volvemos. Eu não posso falar em polonês porque, pensa numa linguinha difícil, é essa tal da polonesa, menina. Ah, que é isso? Que tem tanta vogal nessa necessidade nessa língua, eu não sei colocar aqui. Porra, cheio de vogal. Tem muita vogal. Sobrando. Ai, nossa, demais, gente. Até o nome do Nicholas Spark, que eu vi no... numa propaganda no ponto de ônibus, o nome dele tava alterado. Era Nicolás Esparcasa, uma coisa assim. Eu, gente, por causa de... Amo, Nicolás Goda. É, deu uma mudada aí, né, menino? E, né, eu sou do Sassa, não sei se já falei, mas eu sou do Sassa. E junto comigo aqui, um elenco de altíssimo garbo e elegância, que nas próximas semanas vai ficar se revezando, que vai estar um de férias, outro de férias, outro de férias, outro de férias, né? Mas por enquanto estamos todos aqui reunidos, começando com ele, maior autor nacional, que deveria estar na Bienal ganhando seu prêmio de Lazinho, mas infelizmente não ganhou, Léo Oliveira. Edu Sasser, Márcio Zanon, Taylor Rocha. Edu Sasser, parabéns, você é o vencedor da semana. A edição de milhões. Não, e essa entonação aí, poderosíssima, né? Sim. Betina Polaroid? Ai. Betina Polaroid? Ai, eu amo tanto, gente. Como eu amo. Também temos ele, Taylor Rocha. E aí, meu povo? Estamos de volta. Né? Tem muita coisa boa, né, nessa pauta, né? Vamos ter um pautão. Será? Hoje. Taylor Rocha. Taylor 4 Rocha. Horas de gravação, pelo menos. Chantei, você fica. E temos ele, que continua sendo a gostosa desse podcast. Mas não. B-U-C-E-T-A. Bonita. Adoro. Eu também queria usar o... Vem pro estúdio da Betina Polaroid. Betina Polaroid. Betina Polaroid. Betina Polaroid. Ah, é. Treme, treme, treme, treme. Nossa, gente. Essa do treme eu perdi. Ai, e quando você cantou, virou Queen of the Universe, né? Eu falei, nossa, realmente. O autotune salvou ali a nota. Né? Fez a Melody chorar, né? Exato. É porque Greg tá influenciada, né? Porque ela viu o Tonhão ganhar a segunda temporada e tá achando que qualquer um também pode ser Queen of the Universe. É isso. Mas daqui a pouco vamos falar de Drag Race Brasil, né? Estamos de volta aí depois de um recesso breve, né? Aconchegante, gostoso, saboroso. E vamos começar com aquele bloquinho, obviamente, de notícias e amenidades. E uma coisa não mudou nesse tempo que ficou fora, que foi a greve dos roteiristas e dos atores segue, né? Continua. Ah, firme e forte. Acho que melhor continua. A gente falar das suas férias, que notícia não tem. Eu acho que é isso que a gente vai fazer mesmo, né? Vai ser um bloco só de amenidades, né? Porque e eu tava até vendo que... Né? É, eu tava vendo ontem que a NBC soltou um videozinho mostrando, né, que ela vai ser a única que vai ter programação inédita, né, na Fall Season, né, esse grande boom aí, brilhando. Eita. Eita como brilha. É, tá pensando o quê? A NBC com grandes querida. Hits na próxima temporada. Ela falando... É babado, né, como diria a Greg. É babado. Ai, meu Deus do céu. Usando umas gírias de 1902. Pra ser babadeira, você tem que fazer a louca. Olha. Posso ouvir no axé? Eu amo a mulher do sul falando de axé. Ai, ai. Mas aí, menino, entre aqui as noticiazinhas que a gente separou, né? Acho que a notícia mais relevante da nossa semana aí foi que funcionários do Tonight Show lá do Jimmy Fallon falaram que o ambiente do programa é tóxico e que Jimmy Fallon tem problemas com álcool. A gente não escapa mais nem um bastidor, né? Pois é. Exato. Os bastidores todos. O dia que vazarem os nossos, inclusive, acabou, né? Porra, o público vai estar enojado. Ambiente tóxico, né, menino? Uma loucura. É, tóxico com os outros. Com a gente, tudo bem. Agora, os outros, que a gente fala antes da gravação... Souberem o que o Sasser faz com as dançarinas dele. Nossa, ficar enojado. É por isso que nunca vaza mais, né? A gente tem aqui, fica trancado no cofre. Tudo por isso que o Zé não tá virando padrão, né? Que a pressão estética das dançarinas... Exatamente. É isso. E outra, se tudo é errado, vira o padrão, faça um pedido de desculpa e a gente gostosa sempre tem ameniza antes, né? Então... Exato. Sim, exatamente. Ah, menina, teve o trailer, não sei se vocês viram o trailer do American Horror Story Delicate, esse grande Não vi, menino. Menino, pensa no talento, né? Emma Roberts, Kim Kardashian, talento. Emma Roberts tem, né, no caso, né? Mas o problema é que o Ryan Murphy, ele tem um poder que ele consegue deixar até as pessoas que sabem atuar sem saber atuar, né? Porque o nível de canastrice que tá Kim Kardashian, a Emma Roberts, o menino lá, o Logan, de Gilmore Girls, sim, né, Mattzinho. A menina lá... Eles estão num nível... Como é a outra também que vai participar? MJ? Não, MJ? Não. Ah, branquinha lá. Billy Lourdes? Não, João. Billy Lourdes já não tem talento. Cara, a que foi anunciada junto com a Kim Kardashian e com cara a... Cara de Lavigne? Isso! Cara de Lavigne! Também, de olha, mulher. Olha... Mas, gente, eu não tenho ideia, porque a cara do Lavigne tava toda podre, toda morta, toda drogada, os negócios assim. Exato, mas pra pior a gente ir, ela ficou bem, ela tomou uma amoxicilina e ficou... Mas pra American Horror Story tá certinho, né? Tanto que eles estavam filmando, porque não precisa, não são atrizes que estão ali, então podia estar trabalhando. E aí, inclusive, ela nem usou maquiagem pra participar. Exato. E aí eles fizeram a primeira metade, né, que vai ser dividida em duas partes... Né? E a primeira já estreia agora dia 20, menino. Olha que loucura. Dia 20 mas já estreia. Mas vai ser duas partes a mesma história? Ou vai ser... Duas partes a mesma história, porque eles não conseguiram terminar de filmar, né? Mesmo com o Ryan Murphy agredindo roteiristas, essas coisas, né? É porque aquela temporada excelente, né? Do ZT e das... Porra! Em duas partes diferentes, foi assim um sucesso, né, gente? Foi a icônica. Foi início de um sonho, deu tudo errado. A Double Trouble, né? Double Trouble Tonight, né? Ai, meu Deus do céu. Ah, pra quem quer ver, né, menino? Elementos vai chegar no Disney Plus na próxima semana, dia 13. Ai, quero ver. Chegar aí Elementos, né? Grande hit. E também, Luísa Sonza ganhou um documentário na Netflix, né? Está em dezembro, todo mundo quer ver. Zanon quer ver, porque Zanon é Sonza. A nova Madonna, né, menino? Porra! Coitada da Madonna. Ai, menino, gostei tanto do álbum, mas depois veio ao vivo. Deixa eu perguntar uma coisa pro Zanon, que é especialista na Sonza. Tal de Chico é na modela mesmo? É. Eu achei que. Cara. Mas é Chico Moedas mesmo, velho. É mesmo na modela, é Chico Moedas? Viado. Aham. Eu achava que, como a música era meio bossinha, assim tal, era uma referência a Chico Buarque de Holanda. E Holanda? E Holanda. A legend também tem, né? Porque tudo nesse disco é referência e é lá e não entenderam do jeito que era pra entender, porque não sei o que. Altas camadas. Ouçam MPB. Gente, assim, amo muito o álbum de Luísa e estou escutando durante meu treino. Você vê, ó, pra ficar padrão tem que escutar Luísa Sonza. Uhum. Mas assim, essas coisas... Sem ser padrão, né? Essas coisas me fazem perder um pouco o gosto, porque ela fica querendo explicar. Linda, faz, fica quieta. Tipo, igual a cara que ela fez no clipe, o último que saiu do... Ansiedade e Depressão. Sei lá o quê, me sinto cansado, esqueci o nome. Esse último que saiu, ela faz a... É isso. Ela faz a cara da menina lá do ex da marca da Pearl, e ela fica fazendo a cara. Aí depois ela teve que explicar que ela tá fazendo a mesma cara que a minha fez. Filha, não precisa, a gente já tinha entendido. E as faixas secretas já foram desbloqueadas? Ainda não, porque ela vai lançar como clipes pra contar a historinha da que ela vai lançar. Os visuals, campo, né? De morango, né? Agora você fala ali, agora sai coro. Digo, a tua vizinha pelada eu sou, não é mesmo? E acabou a música. Campo de mura. Tô tentando convencer meu pro a passar no Fit Dance, mas ele tá irredutível. Tá certo, isso. É porque ele precisa preencher a aula, né, menino? Então, minha mãe tem um monte de pausa. Um minuto. Pausa, a gente dança Campo de Morango. Entendi. Socorro. Ele disse, eu não vou perder meu tempo de aprender uma coreografia de uma música de um minuto, né? Mas a Dona Aranha, eu acho que vem aí, hein? Dona Aranha vai ser boa. Dona Aranha subiu pela parede, se tu me quiseres, né? Não vai ter? Imagina dançar Chico, gente. Super dançante. Chico, se tu... Mestre Chico, né? O Mestre Chico. Amo! O Chefe Chico vai cozinhar. E a Chiquitita... Amo! Vamos ajudar. Que saudade. Não, não saiu ainda a coreo de Dona Aranha no Feitiço. Não tem Gilão? Ia ser demais isso no Fit Dance, faz favor. Porra, aí eu queria. Aí eu queria. Ia ser incrível. Rebolando professores de Fit Dance que ouvem o logado, façam coreografia de Chef Chico. Não é o professor, tem que sair no canal do Fit Dance e aí o professor pega. Ah, ele não tem autonomia de fazer a coreografia ele mesmo? É o padrão. Mas, é uma máfia, então? É tipo crossfit, é Fit Dance. Não, é porque Fit Dance lançou. Eu não sei como é que é a história, a raiz do Fit Dance, mas tem esse canal que os caras fazem o curso desses caras. O Daniel Saboia. E aí eles têm tipo. É tipo um registro que eles fazem de instrutor de Fit Dance. Sim. E eles têm que pagar esse registro, viu? Mesmo. É toda uma pirâmide. Olha. É tipo um Rinodê. Por essa eu não tava esperando, não. Tava pensando que é bagunça, rapaz. E os pais da Larissa Manoela que ganham todo o dinheiro da renda do Fit Dance. Não, e outra. E é por isso que eles fazem comprar tipo milho. Eles fazem tipo uma prova pra passar, viu? Dançando. Gente. É. Exatamente. Gente, é o AB dos dançarinos. É instrutor certificado de Fit Dance. Eu e o Tele vamos virar professor de Fit Dance e a gente explica depois. Gente, eu quero ver esse documentário. Netflix, pelo amor de Deus. Não foi por isso que naquela época teve, coisa, né? Teve o entre aspas, né? Bem entre aspas, escândalo, porque eles começaram meio que a denunciar que o Fit Dance tinha todo o tentamento. Que não valorizava lá os empregados. Gente, vai ter greve do Fit Dance. Não pode, não. A greve do Fit Dance é ótimo. Imagina, foi fazendo piquete dançando Jeff Chico lá na porta da... Da Fit Dance Corporation. Será que o Fit Dance que lançou a coreografia Bolsonaro é Norte, Bolsonaro é Nordeste, vai 17, vai 16? Meu Deus. Olha. Que momento vive o Brasil, né, cara? Olha, voltando. Mas é isso aí, tem todo um assuntos coisa. Importantes. Ai, que maravilha. Vocês falaram disso, né? Tinha esquecido, né, menino? Surgiu essa matéria falando que as pessoas são pagas, né, pra fazer crítica no Rotten Tomatoes. Meu Deus. Gente, quem poderia prever? Eu tô passado. Mas o que me espantou mesmo foi o valor da crítica ser $50. Nossa, gente, que barato, né? Tem site brasileiro aí que nem aparece no Rotten Tomatoes e claramente aceita o Pix. Opa! Isso que eu ia falar, os sites brasileiros escrevem bem só porque foi convidado pra filmar uma cabine pra assistir uma série antes. É, um amigo do Zanon faz muito isso. Tem um amigo do Zanon que faz muito isso. Eita, eu não sei de nada que você não me coloque nesse meio, você que expose. Tá. Eu falei amigue, não falei que era você. Ah lá, até a Caramelo concordou. Peraí, tem amigo jornalista? Tem, o Sassa. Tem sim, eu sou. Ah, é verdade, você. Será que é o Sassa? Eu nem tenho amigo jornalista, eu sou, né, amigo? É verdade, eu também. É o Sassa, não é seu amigo. É verdade, tem isso. É meu amigo. Cada nota 6 pra cima do Sassa no Twitter é paga. Então eu tô recebendo muito pouco. Olha, gente, olha o que eu pensei agora. O Sassi pode fazer o documentário do Fit Dance, porque ele é jornalista. Olha. Eu inteiro com os seus infiltrados, o Sassi e o Léo e vocês fazem o roteiro, a direção, as coisas todas. Exatamente. A gente vai revolucionar a história do Fit Dance do Brasil. Mostrar os bastidores, né? Se eu não me coloca pra escrever o roteiro, não, senão o começo do documentário é com o Chef Chico. O lado podre do Fit Dance. Ai, ai, o Fit Vai estar lá a Renata Del Bianco dançando o Chef Chico e falando da mulher que roubou a música dela, da Josidão. Ela bota fogo, fala como perder o emprego pro Fit Dance. Ai, Carlinhos Jesus, como, né, nessa hora? chorando no clube, igual Camila Cabello. Sim. Aí você vê, né, gente, o Drag Race Brasil perdeu essa naturalidade nossa de conversa. Imagina isso entre jurados. O pior é que no primeiro episódio ele tava tentando passar um pano, né? Mas no segundo, mas depois. Imagina a primeira prova, o primeiro desafio ser um fit dancezão assim de chef chico. Mas eles iam colocar no final não ia nem colocar coreô, né? Porque treina, treina, treina e não faz. Ah, treina, treina, treina. Entra na cozinha da Bettina Polaroid. Treme, treme. Treina, treina, treina. Ai, que maravilha. Mais alguma fofoca? Não, a gente não faz fofoca. Eu só queria falar dessa história do Rotten, que assim, as pessoas, ai meu Deus, tô chocado passado, demos tanta importância pra santa do Rotten, não sei o quê. Só que, gente, todo dia surgiu um veículo minúsculo que entrava lá nas críticas, e vocês achavam que realmente as pessoas estavam fazendo crítica da bondade do coração delas, falando bem da DC esses anos todos. É. Falando bem da Marvel, assistindo anos todos, né? Também. Olha aí. Falar em Marvel, né, menino? Marvel, o Disney tá em crise, Marvel também, né? Que caiu pra quarto lugar de bilheteria esse ano, né? Porque o Oppenheimer passou, né? Acabou tanto tudo. E adiou, né? Várias coisas, né? É, cancelou Demolidor, né? Na calada da noite. As séries ficaram todas pra Deus, com Deus. Né? Viado, Demolidor. Viado. Tá, eles não falaram nada de Demolidor. Exatamente. Da data. Botaram Echo, várias coisas. É indefinido. É. Gente, até tanto... Echo vai sair Demolidor, não, né? É Demolidor, né? Ironheart e tinha outra, né? Que ficava. É, o pior que a Ironheart é a que tá pronta há mais tempo, né? Não é, menino. Não entendi. Inclusive, a Riri já vai estar idosa quando sair a série. Exato. Já pode ser interpretada por Viola Davis, né? Que, aliás, inclusive, saiu naquele pôster lá do filme das Cobras e Lagartas, né? Dos Jogos Vorazes, né? Ai, tô ansioso pra ver o filme. Pode ser que seja uma bomba, mas... Vai ser, né? Pode ser. Menino, é muito esperançoso, né? Mas o filme era gostoso de assistir, porque tinha o negócio do jogo. Vai ter jogo no filme? Vai ser tudo bastidores políticos do jogo de Lucy Beard, né? Beard, sei lá, nome dessa garota. E aí vai ser o grande... Vai... Ah, acho que até um começo. Vai ser tipo o Snow sendo mentor dessa menina, essa menina compondo música da Árvore Fofa. Ah, não é o jogo do Snow. É o Não, o Snow não joga, não. O Snow é riquíssimo. Assim, o Snow é ex-rico, né? Agora tá tendo que comer repolho, passando, né? Nossa, eu jurava que o Snow já era campeão. Não, o Snow, ele vai ser mentor... O Snow é tipo da galera... ex-rica ali que fez o jogo, então ele vai ser mentor da garota. Da Branca de Neve? Isso. Uhum. E a Viola Davis é o Snow da temporada, né, da Bey. Porra, a Viola também, né, gente, pensando em reformar as obras da Doma, arquitetura dela, tudo. Nossa. Botando micro-ondas no chão. Ela pagou tudo assim. Ela se divertir, menino. Tá mais nem aí com nada. Porra, mas faz uma diversão melhor. É pra poder fazer o fundo de universidade da filha, é isso. Entendi. Fazer o bar mitzvah, né, da filha dela. Faculdade é muito cara nos Estados Unidos, entendeu? É uma mulher de furrasco que o diga, né? A bichinha, né? Teve até que fraudar os negócios. Pois é. Ficou presa 2 dias e tudo. Falou do bar mitzvah, eu lembrei do Nissin Orfale, gente. Por onde anda, né, Nissin Orfale, né? Nissin Orfale. Nissin Orfale. Ele odeia, imagina, né? Ele odeia. Sachei, você imagina, sabe. A música do Nissin Orfale no Fit Dance? Ah, eu queria, hein? Esse é o Nissin Orfale, oh, oh. Esse é o meu bar mitzvah. Vamos pra baleia, né? Ai, gente. Eu amo as referências que a gente traz. Eu acho que, sem notícias, esse é o melhor bloco de amenidades que a gente já fez. Sim. Não mentiu em absolutamente nada. Não mentiu em nada. A gente pode falar rapidinho do plot da Doma Arquitetura que tava falando, não? Pelo amor de Deus. Porque tivemos recentemente aí o desabafo da influenciadora. Não sei qual é a outra profissão dela, Dora Figueiredo. Rouba marmita. Exato, que rouba marmita dos outros. Que ela disse que ela reformou um apartamento inteiro no intuito de comprar, né? Aí aparentemente não rolou contrato, não rolou nada. E aí ela tava tendo que se desfazer, porque o proprietário aumentou o preço do, eu vi essa do história. Apartamento. Ela achou que ela ia fazer a reforma toda na permuta, não rolou, né? Sim. E aí ela tava muito chateada. Meses, né? Isso. E a empresa que ia fazer a reforma dela, o projeto tal, que ela gostou, mas não gostou, é a tal da Doma Arquitetura, né? Que eu tava falando pro Zanon, que virou o maior meme da internet, assim. Porque o que acontece? Essa moça da Doma, não lembro o nome dela, gente. Ela faz uns projetos muito... Projetos de casas, mini casas, né? Casas de 15 metros quadrados e tal. E aí, ela tá sempre, né, tirando fotos muito inventivas. Tem uma aqui que eu falei pro Zanon, que é uma, ela sentada, assim, na sala. E tem a geladeirinha, tem os armários e tal. E tem o micro-ondas no chão. E aí, tem um post que fala assim, meu projeto preferido da Doma Arquitetura é o micro-ondas no chão. Você fica de quatro pra requentar o almoço. Um show de praticidade, beleza e estilo. Aí tem outro que é um box do banheiro do lado da cozinha, assim, você fica lavando a louça e cheirando, né, as fezes alheias. Tem um maravilhoso que tem uma TV em cima da máquina de lavar, é muito bom, gente. Ah, é bom que você lava a roupa e fica se entretendo ao mesmo tempo. Sim, não, esse da máquina de lavar é surreal, assim, porque, tipo, é ela numa portinha olhando pra máquina e tá a TV em cima. Aí tem um micro-ondas do chão atrás, gente, é incrível. Nossa, e aí tem um comentário de Gustavo Sketch falando que maravilha. Eu amo. Ó, o banheiro, a cozinha, né? Já tá bem ali a porta. Meu Deus! Ai. Agora que eu entendi, mulher! Tem um aqui que eu tô vendo que é ela em cima de uma cama, que é a cama em cima do armário, e ela fica batendo a cabeça no teto. Não, mas sabe que eu achei o apartamento de Dora bonitinho? Não, a decoração é bonitinha e tá? Tal, só que assim, né? Ela botou uma jacuzzi na cobertura. Segundo ela, ela perguntou pra arquiteto se podia. Ela falou assim, pode. Botou de qualquer jeito que tava dando infiltração nos vizinhos tudo. A LED, Lívia, gente, eu tô tudo seguindo boatos no Twitter. Ah, mas isso aconteceu aqui no meu apartamento também. Ah, foi? Você botou jacuzzi? Botou. Não, jacuzzi botaram, também? Botaram o jacuzzi no apartamento aqui em cima. Eita. E aí vazou já duas vezes, até que a última vez vazou que... destruiu o teto do banheiro todo. Gente. Sim, tiveram que... Aí tive... O pessoal lá do apartamento de cima teve que mandar alguém aqui pra ajeitar o teto do banheiro, que infiltrou tudo. Que maravilha. Sim. Que momento que viveu o Brasil, né, cara? Mas a Doma Arquitetura disse que podia. Disse que podia. A Doma falou, filho. É, importante saber. Mas nessa história de aluguel, vocês viram a história lá também do outro apartamento lá da... Que tinha rede pra... Tela pra gato, que... Ah, eu vi, eu achei maravilhoso. Não vi. Então, o que que aconteceu? A pessoa morava no apartamento e ela colocou tela no apartamento, era alugado, né? Ela alugava. E ela botou tela por conta do gato, né? Dela e tudo mais. Aí, quando ela foi terminar o aluguel, né, e tal, aí ela disse, ela perguntou se poderia ter um desconto, porque ela estava devendo, né, um valor pro proprietário, e perguntou se podia ter um desconto, já que ela tinha posto a tela, né, no apartamento do bolso dela. Aí o proprietário disse que não, que se ela quisesse, ela tirasse. Aí ela foi lá e destruiu a tela do apartamento, rasgou todinha, e o cara, o proprietário, já tinha alugado o apartamento para outra pessoa, dizendo que tinha tela para gato. Olha... E aí as fotinhas, a tela toda cortada. Toda picotada a tela. Ai, eu achei maravilhoso, gente. Eu achei incrível. Eu achei maravilhoso, achei que foi pouco. Mas sabe o que eu não entendi? O conceito da Dora Aventureira? Ela queria comprar o apartamento na permuta? Não, ela segundo ela, né? Ela falou, que vantagem que o dono ia ter, a permuta? Dora. Não, ela falou pro dono assim, ó, ela alugou o apartamento e falou assim, ó, eu vou fazer uma reforminha aqui e eu pretendo comprar esse apartamento. Aí o dono falou, ok, boa sorte, né, siga só não. E aí ela foi fazendo a reforma, ela disse que era uma reforma que era pra durar 3 meses, durou 1 ano. E enquanto isso ela teve que pagar outro apartamento pra morar, enquanto ela reformava esse. E aí, aparentemente, a reforma ia sair na permuta com a Doma, né, é o que... dizem por aí. Porém, o dono, vendo que o apartamento dele valorizou horrores com a reforma, ele falou assim, agora o preço é X vezes 5. E aí ela falou, Porque, tipo assim, ela aparentemente não fez um contrato, vou fazer a reforma, você vai abatendo do aluguel, ou... Não, ela só confiou. Inclusive, ela fala no vídeo, burrice minha, né? O povo tirou só esse print e falou, é isso. Resumiu bem a história. Ah, pobre. É isso, meu bem. É isso. Olha, sinceramente. Essa moça que até que queriam ela no Big Brother esse ano, né? Essa moça foi uma que era contra a Carol Conká, eram amigas, depois ela ficou brigando. Não... Ou era outra Dora? É, eu não sei. Eu sei que essa moça problemática, que ela fala merda e depois ela fica, ai, tá me atacando, minha saúde mental. É, isso mesmo. É, e eu sei que ela roubou a cesta de café da Vestinha, né? Que coisa que eu sei. A Bo falou, gente, mas essa mulher adora fazer coisa com coisa que não é dela, né? Come a comida dos outros, uhum. Toma o tratamento dos outros. Viciada, né? Viciada, hein? E ela ainda fala assim, que eu achei o melhor, né? Que ela fala, eu quis realizar meu sonho durante a pandemia, porque, né... Tava tudo acabando. E aí, eu achei que eu ia querer morar aqui, mas depois eu vi que era pequeno. Aí eu ia comprar do mesmo jeito pra minha mãe morar ou pra um amigo. Aí eu fiquei que. Entendi esse conceito do amigo. Ela ainda fala assim: ou alugar pra alguém, quer dizer, o amigo ia morar de graça. Uhum. Alugar pra alguém, ela vai falar pro dono: olha, aluga pro meu amigo. Vai sublocar o apartamento. Ai, gente. Ai, é bichinho. Pode alugar, gente, pro meu amigo, por gentileza. Ai, eu vou. Maravilhoso, gente. Mas temos mais aí fofoquinhas? Acho que não. Aí é, né? Do Magela, do padrão. Do Magela? Do Magela? Ah, tá, menino, né? Não, é. Marco Magela, o Marquinho, Marcos Magela. Então. Que reclamou que o Boff não olha o cachorro, né? Que ele teve que sustentar o Boff todo esse tempo que ficaram juntos. Uhum. É, ele sustentou o padrão. Ele achou o padrão. É, não, isso porque quando ele namorava o homem, agora ele tá magrinha, né? Fez bariátrica, não sei o que, essas coisas. Mas quando ele namorava, não era o top modelo. Aí o padrão, né, com clara cara de mexer. Ah, tá apaixonado por mim, vou sustentar. Aí depois a culpa é do padrão, né? É por isso que eu vou virar padrão, gente, que eu quero ser sustentado por um feio. Ah, dó! Você não pode reproduzir esses comportamentos. Não, gente, mas o homem é um escroto. O Magela pagou tudo pra ele a vida inteira. E agora ele tá reclamando que o cara não olhou nem o cachorro. Ele tava esperando o quê? Exato. Mas você viu o pessoal no Twitter também falando que ele tava falando isso porque ele queria a atenção do padrão. Certeza. Né? Queria usar o cachorro como desculpa pro padrão poder ir lá ver ele. O pessoal tava falando isso no Twitter. Duvido? Não. Aí mandaram pro Magela só o trecho lá da mulher falando. Foi burrice. Burrice minha. Burrice minha. É isso, gente. A questão é, o cachorro mexeu no micro-ondas no chão? Ah, com certeza. Ele ia conseguir botar o pratinho pra papar e depois tirar. Ele podia até servir as pessoas também. Tem que tomar cuidado com o cachorro entrar dentro do micro-ondas e virar um cachorro quente, hein? Meu pai. Olha. E com essas a nossa se despede, gente. Beijo. Maravilha. É isso aqui, eu tô virando padrão. A piadinha tá ficando igual de padrão, gente. Mas é isso. Porque o padrão, ele tem um senso de humor assim, né? Ontem eu fui no stand-up do Maurício Meirelles, e aí ele falou que sempre pergunta qual o limite do humor, e ele falou que ele mede o limite do humor pelo... Se tem mais homem rindo, é porque o negócio é criminoso. Se tem mais mulher rindo, é porque tá engraçado de verdade. Aí ele falou que ele mede assim. Quando tem muito homem rindo, aí ele fica preocupado da piada. Se tiver mais mulher rindo, estão num lugar safe. Né? Eu achei que você falou que era um hétero que ele diz assim, eu meço o humor pelo tamanho do meu pau. Eu também pensei algo nesse sentido. Pode ser que tenha também, né? Pode ser que tenha. Um bem, muito bem humorado e um nem tão bem humorado assim, não. É isso. Mas você foi no show do Maurício vida. Manieri? Não, fui no show do Maurício Meirelles. Ah, tá. Maurício Manieri. Minha mãe foi no show do Maurício Manieri. Olha aí. Mas o pior é que o Maurício Meirelles faz essa piada, que tinha um tiozinho lá e falou, você veio pro show do Maurício Manieri, né? Vem enganado e tal. Ele faz esse Maurício um show é do... muito bom hétero. Eduardo, o que você tava fazendo lá? Mas eu sou hétero, né? Ah, é verdade, né? Tem mas no show do Manieri, tinha Fit Dance fazendo coreografia? Chefe Chico. Do Chefe Chico. Do Chefe Chico. Podia ter um stand-up da Vlogs, né? Ia ser muito bom. Podia. Foi muito blogger. Ia ser um surto. Todo dia agora eu mando pro Eduardo, olha o que a blogger falou. Blog ia dizer, uma coreografia, Campos de Morango. Uma coreografia que vai ser feita. Uma coreografia boa. Eu só tenho a dizer que orgulho de ser blogger desde sempre. Eu sempre fui blogger também, Paulo. Eu não assistia, blogger. Não tinha contato. Aí agora, gente, o programa dela com a Urias, eu quase me caguei de tanto que eu vi. É muito bom. Eu sempre fui blogger e agora tô aí vendo a bichinha brilhando. Tá certo, tá metida com fofocalizando? Tá metida com fofocalizando. Mas acontece, né, gente? É isso. Meninos, vocês querem saber o que é da viagens aí que fizemos aí, né? Fiz essa grande tudo viagem. Que fizemos, é ótimo. Nós fizemos junto, nós acompanhamos no Instagram. Menino, putaria não teve, né? Infelizmente. Ah, então pra mim não interessa ter. Mais nada. Vamos pra próxima pauta. Adoro! Como foram as comidas lá? Aí, ó, putaria também. Faz gato. No caso, as comidas mesmo. Ah, foi bem legal, assim, na Espanha eu provei a paella, né, mas como eu não gosto do mar, o que dificultou bastante pra achar uma paella, né, dificultou bastante, mas tem a paella valenciana, que ela é com carne, né, ela é com carne de coelho, carne de porco, e aí a gente conseguiu comer, e foi assim, uma delícia, e foi super baratinho, foi tipo 19 euros, assim, que é aquele negócio, gente, quem converte não se diverte, então esquece. Exatamente. Esquece a conversão, né? Mas foi 19 euros, a paella veio super bem servida, assim, no restaurantezinho. A gente comeu lá em Barcelona. A gente tava ali na La Rambla, né? A gente tava ali na La Rambla. E aí a gente acabou achando esse restaurante porque tava um calor do caralho. Tava um calor maldito. Ah, a gente viu nos seus vídeos que era sendo muito calor. E não conseguia virar a câmera, né? Ah, é. Mas eu porque eu ia fazer todo um storyline, mas aí o meu plano de dados foi ficando, né, cabane, né, tive que dar uma reduzida. Mas é porque o que acontece? Eu não tava fazendo o vídeo em nenhuma plataforma, tava fazendo o vídeo no... gravando o vídeo primeiro e depois eu subia. E quando você grava o vídeo, a câmera não vira. Claro que vira, garoto. Não, no meu celular não vira a câmera. Garoto. Quando você tá gravando o vídeo. Não vira, gente. O teu não é iPhone? Não vira. iPhone. Oi, gente. Quando você tá gravando o vídeo, você não tem como virar a câmera enquanto ele tá fazendo a gravação. Durante a gravação, não vira. Suspicious. Mas em dezembro a gente faz o teste ao vivo. Na câmera, porque eu tava fazendo, gravando pela câmera. Depois eu subia ele. Normal. Pelo aplicativo da câmera, não no Instagram. Eu não tava fazendo no Instagram. Eu subi o vídeo depois de gravado no Instagram. No Instagram não, no Telegram. E no Twitter, né? Era isso que eu subi. Mas o que você conheceu de legal em Barcelona? Em Barcelona, a gente foi no Parque Güell, que é achei belíssimo. Belíssimo. Menina, achei ele... Até perguntar pro Taylor, depois ver as fotos lá do Parque Güell. Achei uma vibe muito aquela ala de Pandora do Animal Kingdom. Tem umas coisas bem parecidas, assim. Eu falei, nossa, achei muito, muito diferente. É bem bonito. E foi também, acho que foi, sei lá, 16 euros a entrada. Foi bem tranquilo também. Ah, tá. Sim, ele é bem bonito, né? Porque ele... Não, é que tu falou da comida da Espanha, mas tu foi pra Polônia, né? E sim, fui pra Polônia. Na Polônia, eu comi comida georgiana, que tinha um restaurante georgiano lá. Eu comi uma do comida... Do seu Jorge. Georgiana, né? Do seu Jorge. Minha comida georgiana, muito boa. Darlan também comeu. De comida polonesa, eu comi um... O que, que é uma comida georgiana? Da Geórgia. Do país, Geórgia. Tá, mas qual foi o prato que você comeu? Mulher, eles fazem uma massa que é como se fosse um pãozinho, né? E aí eles colocam uma carne de porco que é muito, muito, muito, muito bem temperada. E aí eles cobrem essa... Eles botam uma outra camada de pãozinho por cima, assim, e vai ao forno com queijo. E fica uma delícia. O Darlan e o amigo dele... Um pão com carne louca. Eles comeram um que é o pão com queijo... E um ovo por cima. O ovo, no caso, quando eles colocam o ovo vem cru. E ele vai, né, fazendo ali em cima da parte do queijo quente, né? Mas é bem gostoso. E também eu tomei uma limonada de pera da Geórgia. Opa! Mas então é uma perada, né? Uma perada. Peramore. Peramore. Nossa, a gente podia muito fazer um drink chamado Peramore, né? Com pera. A gente podia muito fazer um bar. Nossa, eu tô muito investidor hoje. Tu tá empreendedor hoje. Então, acho que a gente pode fazer um bar de podcast. Aí a gente inventa tipo um. É o novo Shark Tank, né? Aí a gente ensina fit dance no bar. Isso. Isso. Aí tem limonada de pera. Pouco carne louca. Você toma comida georgiana. Da Polônia também eu comi pierogi, né? Que é basicamente um dumpling, né? Dumpling, que é um dumpling? Comida japonesa. Então, não ajudou, não. Uma gyoza. O dumpling, exato, é tipo uma gyoza, exato. Tá. Né? Aí eu comi o pierogi, comi com queijo e comi com carne. Uma coisa que vale dizer, lá na Polônia não tem muita carne de boi. É muito difícil achar carne de boi, quando acha super caro. Mas lá tem muita carne de porco, né? Então, pode ser muita carne de porco. Toranja peguei no mercado, né? Eu tomei suco de toranja. Não, tomei suco. Ah, azedo pra porra, né? Melhor que perada? Porque tem... Não, a perada foi melhor. A perada foi melhor. Mas vale dizer que na Polônia, lá na Polônia, eles são meio anti-açúcar, né? Então, eles são meio anti-açúcar. Então, é um desespero, porque as coisas que tecnicamente eram pra ser doces, elas são, não são tão doces. O Darlan falou assim, ah, você precisa experimentar esse bolinho aqui, que é um bolinho de chocolate com um recheio de chocolate e doce de leite. Que era pra ser assim, o paraíso do açúcar, de você ter um overdose, cai duro. E aí você come o bolinho, o bolinho, ele não tem muito doce, né? É um bolinho de chocolate muito sem doce. É, tipo isso. E aí, a parte que tem realmente o doce é o doce de leite. Mas ele é ali, muito ali dentro, escondidinho, assim, sabe? Você vai nas cafeterias, eles também, basicamente, não te dão café, não te dão açúcar pra você botar no seu café. Eles são gordofóbicos? Eles... Não tem gordo lá, né, amiga? Eles são de tudo, né, amigo? Racista, gordofóbico, homofóbico. Sim, exatamente. Kit completo. Não, sai daí, você vai morrer. Eu falei com o Darlan que eu não vi gordo lá, né? Gordo. Gente, é uma cidade vigilante do peso. Tudo padrão. É, sim. É tudo padrão, meu país. E eu tive as experiências do cotidiano, né? Eu tava andando pela pista lá pra ir no castelo, que tem um castelo no meio da cidade. E eu tava andando tranquilamente, ouvindo os podcasts. E o homem gritou comigo em polonês porque eu tava andando na faixa que era pra quem anda de bicicleta. Só que no seu local, né, meu amigo? Mas ele gritou comigo, o homem, nossa, né? Andei de... E tu foi atropelado, ou não? Não fui. Graças a Deus. Achei que ele tinha gritado porque... Nossa, o sócio olhou pra ele e falou que nem aquele que se tem uma coisa que me deixar passada é gritar comigo sem entender nada. Pelo achou o quê? Que era tipo a cena de Rebeca caindo no canal em Amsterdã. Sim, exatamente. Né? E aí... Mas aí, tinha o dragão cuspindo fogo no castelo? Mulher, Darlan me vendeu, vai lá. Isso foi no dia que Darlan ia mudar, então eu fiquei andando pela cidade sozinho. Ele falou, olha, vai ter o dragão cuspindo fogo. A cada minutos o dragão fica cuspindo fogo. Fiquei esperando o dragão lá. Aí teve uma hora que ele fez o barulho. Que ele fez o barulho e todo mundo levantou o celular. Falei, porra, é agora. Pá! Eita. Celular levantado, pra barulho cara. E nada, ficou com Deus. Tava resfriado o bichinho. Mas, gente... Não cuspiu fogo nenhum. Não comeu, não comeu, maluco. Uma coisa também interessante dizer da Polônia... Que eles são obcecados por comida italiana. Ah, todo lugar que você vai tem um restaurante de massa ou uma pizzaria. São obcecados. Obcecados. Inclusive, eu comi um belíssimo macarrão espaguete à bolonhesa lá. Foi maravilhoso. Tudo pra mim. Bom. É qualquer comida típica de lá. É o quê? É massa? É carnes? É o quê? Eu comi um que é uma comida típica, que ele é uma panquecona de batata recheada com carne de panela e repolho azedo. Né? Snow. É, gostar. Tá vendo bem. Eu comi. Eu vou até mandar a foto no grupo pra vocês verem, que essa eu acho que eu não postei. E aí eu também comi um schnitzel também, antes de vir pra cá, mas aí é mais alemão, né? Uhum. Schnitzel é um grandíssimo um bife de porco empanado, né? Com uma salada de batata que também ela é um pouco ácida, assim, tanto que eu nem consegui comer. Nossa, como é que não tem gordo nesse lugar, gente? Uma batatona, um coisa empanado. É porque não tem açúcar. Tem Smart Fit lá? Tem Smart Polish. Goza Fit. E, tem Fit Dance? E eu também fui. Certeza. Ó, oh, eu mandei o prato da panqueca, né? Porque todo mundo ficou falando, você precisa provar esse prato maravilhoso e tal, não sei o quê. Nossa, e aí eu tava bem gostoso, nossa, assim, mas o repolho me... Massa tá. E aí o segundo é o schnitzel, né? Que é a carne de porco. Eu não consegui comer também todo. A panqueca foi do Brasil. É, um é tipo a milanesona, né? A schnitzel. É, uma batata feia. Exato. Não, porque era assim, a milanesa, e aí fala assim, salada de batata. Quando você pensa salada de batata no Brasil, o quê? Uma batata com a maionese, um negócio assim, né? Sim. E aí, quando não veio a maionese, deu uma caída no meu brilho, assim, né? Mas aí, deixa eu te perguntar em relação à experiência do turista, assim. Você tá andando na rua, aí tem várias birosquinhas vendendo schnitzel e panqueca de coisa, ou tem fast foods e coisas mais, tipo, americanas no meio? Tem bastante McDonald's. Uhum. KFC, Subway, né? Aí eles têm o Starbucks dele. Também tem o Starbucks, né? Mas eles têm o Starbucks deles, que é o Iconic, né? Que tem uma bruxinha. Iconic, exatamente. tem Pizza Hut também. Tem bastante Pizza Hut. Eita. O que mais? Tem bastante. E dá pra comer bem, né? Você não passa fome, né? Não, amigo. E o que eu tenho que dizer é que, assim, come-se bem por um preço que é... Se a gente for pegar e botar pro real, é barato. É que lá, a moeda de lá é quase como real, né, Dallas? A gente fala que é meio excelente. Sim, quando eu tava lá, tava tipo, um slot era tipo um real e era 80 centavos de real, né? E assim, por exemplo, no dia que eu cheguei, a gente foi comer nesse restaurante lá que o Dallas falou que é o que ele acha muito gostoso e tal, que eu comi o macarrão à bolonhesa. E aí era um macarrão à bolonhesa, assim, muito, muito, muito bem servido por 30 slots, assim, foi muito, muito barato. Não tem aquela fotinha que eu postei do tomando café lá no café francês, no Charlotte? Sim. Que, tipo, aquele café ali que vem com o croissant, geleia, o suco, nananã, e 24 slots. Não. O do Darlan, que vinha com a tacinha de vinho ainda, era, tipo, 26 slots, sabe? Sim. Muito barato, muito, muito barato pra você comer. E você come bem, você fica satisfeito, isso eu achei muito legal. E, obviamente, né, gente, a segurança dessa cidade é, assim, um negócio incrível, assim. Pô, tem um dragão. Muito, muito, tem um dragão na cidade, exatamente. É, a segurança. A gente também foi... A gente foi num lugar que se chama Fórum, né? E diferente do que a gente pensa, não tem advogados. Mas é um lugar onde tem umas cadeirinhas, tem o pessoal sentar do lado de fora. Do lado de dentro também o pessoal pode sentar, comer. Tem umas estações de comida. Aí você entra mais pra dentro, tem uma parte que é uma boate. Gente, é um negócio assim... Gente. Incrível, é muito legal. Vários ambientes. Muito legal. Vários ambientes no mesmo ambiente chamado Fórum, né? E a mina de sal. A mina de sal, amigos. A mina de sal. Na mina de sal, o Darlan não foi comigo, né? Porque ele já tinha feito o passeio. Ele já fez passeio, acho que, sei lá, umas 3 ou 4 vezes. E ele falou, eu tô com meu joelho meio ruim e tal, não sei o que. Então eu acabei indo com um amigo do Darlan, o Marquito. A gente comprou pelo site da mina de sal. Foi 126 slots, né? E a gente entrou 135 metros pra baixo da terra. E pelo que a guia falou, a profundidade da mina é tipo 1 quilômetro pra baixo, só que a gente não consegue acessar todos esses lugares. Uhum. E aí a gente, viado, a gente desce muito, muito, muito, muito, muito, desce muito, desce pra caralho. Desce quando escada? Quando desceu pra caralho, desce escada, desce escada. E mas depois tem que voltar, não tem? Mas aí você sobe de elevador. Não, ele tá lá dentro. Aliás, você... Aliás, tá gravando Leoz, aqui falando... Não, aliás, Leoz e Zanon, se vocês forem fazer esse passeio da mina um dia, vocês vão ter muita dificuldade, né, porque não é tão alto, e aí eu tinha uns moços que eram mais altos assim, e eles tinham que ficar meio curvados, quase passando. Ah, inteiro, não, né? Vou, não. Achei belíssimo, mas já não vou. Nossa, não. Obrigado. E o elevador também é super apertadinho, assim. Sou claustrofóbico e minha coluna não vai aguentar, não. Nossa, não dá vontade de morrer, assim? E assim, o mais legal é que, tipo, tudo ali é esculpido no sal, né? Uhum, tem uma, tem a capela lá da Rainha Kinga, que, assim... E, sim, o nome dela é Rainha Kinga. Nossa, Viola Davis, e assim, ela mandou, né, fazer... Viola Davis! Ela mandou fazer uma capela na mina. E, assim, tem umas telonas, assim, tipo, a última ceia, esculpido no sal. O lustre, esculpido no sal. É tudo esculpido no sal. E é uma parada, assim, de 1600, de 1700, não é? Negócio. Ah, foi feito em 2023, entrou uma máquina que cavou, né? É um negócio de 1600, tu fica, caralho, como pode? Mas se joga água, dissolve? Eu acho que não, que eu acho que tá bem sedimentado. Pode passar no sovaco? Não, mas pode lamber, a guia inclusive aconselha. Que horror. Oi? Ela fala que pode lamber a parede pra ver se quer de sal mesmo. Ah, porque eu vou ficar bem fazendo isso mesmo. Né? Onde todo mundo já lambeu. Poderia lamber o chão. Ela falou que poderia lamber o chão também, mas... Pode, você pode fazer o que você quiser. Ô, Sassi, esse lugar é afastado do centro da cidade? Você pega um... Você vai de que transporte pra lá? Menino, nós fomos de ônibus. Mas é tipo assim, desci aqui nessa parada ali, placa Mina de Sal. É, ela fica numa outra cidadezinha, né? Que a gente tava em Cracóvia, ela fica em Uelitska. Mas é tipo, no caso de a gente foi de ônibus, tava chovendo, a gente levou uns 50 minutos. Mas se a gente pegasse um tram e um ônibus, ia levar 35 minutos só. Pra chegar lá. É bem, bem rapidinho, assim, né? Agora, já pra Auschwitz, aí a gente levou 1h30 pra ir e 1h30 pra voltar. Auschwitz, que é onde você viu o casal transando, né? Garoto. Viu o casalzinho GLS dando a mãozinha. Franceses. O Sassi, gente, antes da gravação, o Sassi veio contar pra gente do casal GLS e tal. E ficou a gente aqui na expectativa que eles iam estar se pegando fortinho. Foi uma marmada na rua. Nossa, ai, imagina, pai. Né? O sapatinho das crianças jogado aqui é uma mamada. O cabelo das pessoas é uma mamada. Esse é o clima. É, porque vale dizer, né? Assim, a gente sempre sempre falava que acho que deve ser um lugar com um clima maravilhoso e tal. E assim, realmente é um lugar com um clima bem pesado, assim, bem, bem pesado. Eles mostram lá os pertences dos judeus, né? Aí tem essa linha onde mostra onde fazia os experimentos com as crianças, com as mulheres. É um negócio bem, bem barra pesada, né? Ai, gente, esse assim, é um passeio que eu realmente acho que não faria. É, e você vai com a guia, né? A guia vai te explicando, mostrando as fotos e tal. Até no dia que a gente foi, tinha um grupo de judeus de Israel, né? Com as bandeiras, aí tinha uma galera filmando. Eu fico pensando, tipo, pra gente que é só ser humano mesmo, acha aquilo ali bem pesado, imagina pra galera que, tipo, é o povo deles, né? Deve ser um negócio bem pesadão, assim. Mas acho que é interessante, né? Você fica pensando assim, meu Deus, alemães, que pessoas horríveis, né? Porque sem condição nenhuma. Assim. Mas foi muito legal, de verdade, né? E eu me apaixonei pela Cracóvia, né? Eu achei a cidade belíssima. E assim, dá pra você fazer basicamente tudo a pé, né? Uma coisa curiosa, as coisas não abrem os domingos lá, né? Loja, comércio, não abre domingo. Restaurante abre domingo, mas basicamente na parte da tarde, porque eles vão à igreja no domingo. Inclusive, eu fui na missa. Eu fui na missa, né? Agradecer, né? Vai, né? Fui na missa, vi a missa. Exato, a missa em polonês e latim. Achei icônico, assim. Né? Foi tudo pra mim. Ah, e aí eu fiquei sem bateria e Darlan tava fazendo a mudança. Aí eu mandei a mensagem pra ele e falei assim, Darlan, você tá em casa? Se tiver em casa, traz o meu powerbank, por favor. Aí ele falou assim, eu não acho que eu não vou voltar em casa. E eu tava com 12% de bateria, que eu fui tirando foto e tal, não sei o quê. E aí eu joguei no Google, né? Eu não sabia. O Darlan falou assim, não abre as coisas, mas pensei assim, não abre as coisas igual não abre lá em casa, né? Mas sempre tem uma vendinha que abre. E aí joguei no Google, né, powerbank, e eu vi que... Eita! Eu vi que perto de mim tinha um shopping, né, e uma loja chamada MediaMarkt. Fui lá, o shopping tava aberto, falei, é isso, brilhei muito. Aí cheguei lá, comprei um powerbank de 20 slots, né, comprei um cabinho pra poder ligar o celular, e foi com isso que eu consegui me comunicar com o Darlan. E aí Darlan falou assim, você deu sorte, porque os shoppings aqui só abrem 2 domingos no ano. Eu acho que era domingo, dia dos pais, e no domingo... antes das aulas começarem, que por acaso era aquele domingo. Né? Olha. Exato. Viu, né? Olha o que um crente consegue. Viu? Foi bem legal. Também foi abordado. Ele foi na fui missa. Abordado pelo moço da Ucrânia, querendo dinheiro, né? Aí eu falei. Eu falei, eu não tenho dinheiro aqui, meu dinheiro tá tudo com meu amigo. E aí ele falou assim, de onde você é? Eu falei, sou do Brasil. Ah, ele é Brasil, muito legal. Eu falei, ótimo, né? Pode ir pra lá se quiser. E aí ele quis dinheiro. Aí eu tinha 2 centavos que eu recebi de troco. E eu botei na caixinha dele. Ele ficou um pouco chateado. Também, né? Agora uma coisa... Mas, gente, dinheiro é dinheiro, não se desperdiça. Ainda mais na Europa. Aqui no Brasil a gente não devolve 2 centavos. Na Europa devolve 2 centavos. 2 centavos. Lá em Cracóvia eu também fui. O Darlan me levou na Praça das Cadeiras, que é um lugar onde eles faziam a separação dos judeus que iam pros guetos, né? E lá eles também separavam a galera que servia pra trabalhar e a galera que não servia pra trabalhar. Ah, e aí isso também, é dentro de Cracóvia mesmo. E aí a gente tava lá tirando a foto e tal. De repente veio um grupo de turistas, umas meninas de sainha subindo em cima das cadeiras, fazendo selfie, um negócio completamente que maravilha. Disrespectful, sabe? Muito bizarro. Faltou só a Ana Gouveia, né? Exato. Desgraça. E E eu vi também bastante... na Espanha tinha bastante brasileiro, né? E na Polônia, eu tava falando com o Darlan assim, falando, ah, é ótimo, aqui a gente pode falar, mandar todo mundo tomar no cu, que ninguém entende nada, tá tudo tranquilo, tudo certo, né? Mas e aí tá a gente foi no Museu do Schindler, né? Foi no Museu do Schindler. Aí a gente tá lá e tal, não sei o que, vendo, conversando na porta. E aí, de repente, a gente vê uma pessoa olhando, duas pessoas olhando pra gente assim. E aí a gente tá ali conversando, aí as pessoas viram e falam, vocês são brasileiros? Não, tô falando português de sacanagem, não sou brasileiro não, sou americano, caralho. Mas, gente, tem vários lugares que falam português sem ser no Brasil. E aí eles, ah, não, porque a gente é... eu sou de Minas, meu marido é do Sul, a gente tá vindo aqui pela segunda vez. Aí Darlan já deu várias dicas, falou como pegava o trem, o aplicativo, não sei o quê. Nossa, nativo, eu né? Eu sou do Nordeste e ele é do Sul, né? Exato, exato. Mas pra mim o mais engraçado foi em Barcelona, que a gente foi depois ali do Arco do Triunfo de Barcelona, a gente foi num parque que tinha lá, e aí na hora de voltar pro hotel, tava tipo super lotado os ônibus vindo e tal, aí veio um ônibus, parou assim na minha frente, tava eu e Darlan, eu falei assim, caraca, tá pior do que tá igual o BRT no Rio, e aí de repente, do nada, brota a menina e fala assim, tá pior. E entra. Meu Deus! Ah, foi a menina que a gente encontrou no trem da Disney Paris. Não é? De Campo Grande. Ai, foi maravilhoso. Ela só mandou assim um tá pior em português e entrou lindíssima dentro do ônibus. Foi maravilhoso, gente. Beijo. Eu gostei bastante também de Barcelona, né? Hã? Beijo pra você que tá ouvindo a gente. Isso. Um beijo pra você que tá ouvindo a gente. Eu confesso Musa que eu do BRT. Musa do BRT. Eu adorei Barcelona, né? Adorei Barcelona, ficou, sei lá, 3 dias lá. Mas foi o suficiente, assim, eu gostei bastante da cidade. Tirando o calor insuportável, né? E também um negócio que me dá muita gastura, que é sol às 21h30. Me dá uma gastura profunda. Entendo. Eu fico deprimido, eu fico, meu Deus, esse dia não acaba, né? E eu só sei que nesses dias que eu tava viajando, eu tava andando a média de 20 a 25 quilômetros todos os dias. Nossa, ia pra São Paulo, né? São Bernardo pra São Paulo. Tava andando uma média de 20 a 25 quilômetros todos os dias. E aí também, depois que eu voltei pra casa, né? Que tá fazendo uma semana, eu não saí de casa, basicamente. Nem levanta da cama. Não é? Tá entrevado em casa. Exato. E também o negócio do fuso me pegou muito, né? É puxado. Me pegou muito, porque eu tava, no começo, no fuso do Brasil, aí às vezes Darlan falava assim, vou dormir, tranquilo. Aí no outro dia ele acordava e falava assim, e aí, dormiu que horas? Eu falava, dormi 4 da manhã, né? Porque 4 da manhã e era o quê? 11 da noite aqui, né? Meia-noite, por aí. Que era a hora que eu conseguia dormir. E aí quando o meu relógio biológico acostumou com o fuso horário, eu voltei pra casa, né? Uhum. Aí fiquei dormindo cedo. 7 da noite já tava querendo, dormir, ó. Uma loucura, mas a melhor coisa que eu fiz foi tirar uma semana de férias na volta da viagem. Ah, isso aí é bom demais, gente. Quando você puder fazer isso, faça sempre que você puder, porque assim, voltar de viagem internacional direto pro trabalho é um negócio que assim é cruel. É. Exato. E a gente tava numa pegada muito, uma batida muito grande, assim, né? Perfeito. Na Espanha, assim, Barcelona, o Darlan já tinha ido, então ele conhecia bastante coisa. Então ele foi fazendo uns roteiros que a gente, tipo, saía do hotel de manhã e andando direto, né? Inclusive, em Madrid, a gente foi no bairro da cantora Anitta, né? Que era o La Latina, que? Né? Oi? A gente foi no... Fundou bairro... também o bairro? Fundou, né? Porque ela é a grande latina, então é o bairro da Anitta, né? E a gente foi no bairro GLS, lá em Madrid, né? Que era Chueca, sei lá, uma coisa assim. Chupa. E aí, o grande plot twist é que no bairro GLS, a estação de metrô é toda arco-íris, o negócio da coisa arco-íris, tem bandeira de arco-íris, só casal hétero nos lugares. Eu achei um pouco. É, porque eles só casais lá, héteros e famílias. Você não entendeu o conceito. Lá, eles ainda usam o termo GLS, então os S estavam lá. Entendi. Eu quase morri quando eu vi essa foto da citação com arco-íris escrito Chueca. Exato. Achei assim. Viado, o mercado municipal é com os negócios tudo colorido e só tinha hétero e famílias, assim. E um negócio que eu achei bem desagradável é que fica o pessoal querendo levar você pra boate, né? E eles ficam enchendo o seu saco, parando e tentando te convencer. E aí, aí teve um cara que parou, ele falou assim: é de onde? Eu falei: Brasil. Aí ele: Brasil. morei lá, morei em São Paulo. Falei, ah, sou do Rio de Janeiro e tal, não sei o quê. Ele, não, porque aqui temos mulheres maravilhosas, salvadorenha, não sei o quê. Eu falei, mas sou viado. I'm Cholis. Pero soy chueco. Eu sou chueco, eu faço chueca. Aí teve o outro que também veio, encheu o saco. Eles ficam no bairro gay oferecendo mulheres? Aham! Uhum. Tenho certeza que é um bairro gay mesmo. Né? Mulher, essa bandeira colorida não tem um outro significado lá, não. Né? É, vai ter um. É, pode ser que ele é reversa, né? Pode ser que ele seja hétero. Só orgulho assim, hétero. Porque, olha, orgulho hétero. Porque o que tinha... A gente até entrou lá num barzinho, né? Por causa do ar-condicionado. E também foi pra eu botar meu chip de internet no celular. Que eram de GLS, mas só tinha héteros. Eu tava assim, cercado de hétero. Falei, meu Deus do céu. É... Abaixo a dinastia hétero aqui. Mas foi engraçado. E acabei ficando pouquinho tempo em Madrid, né? E eu queria comer os churros, né? Aquele churrão, você mergulha no chocolate e tal. Churros. E eu vi que no hotel... Comer, sim. Que isso? E aí eu vi que no hotel que eu ia ficar antes de voltar pro Brasil, tinha uma churreria, tipo, atrás do hotel. Churreria. Churros. Acordei cedinho, brilhando assim e tal. Cheguei na churreria. Estamos fechados para a reforma. Só lamento por você querer comer churros. Só abre duas vezes por ano. Aí eu fiquei triste, né? E aí eu preciso voltar na Espanha pra poder comer o churro. E preciso voltar na Polônia pra provar o sorvete que Darlan me falou que é o melhor sorvete do mundo, chamado Good Ludes, né? Preciso provar esse grande ícone. Também? Não, na verdade, a gente, no dia que foi pra Auschwitz, a gente tinha que esperar o ônibus até umas 10 e pouca. E a Good Ludes só abria 11 horas. E aí a gente acabou não indo, né? Good Ludes. E também tem que provar lá uma pizza que ela é feita com uma massa e cogumelos e queijo tal, que eu também queria provar. Que, o nome não é pizza, né? Eu tô dizendo que é pizza porque tem massa e tem queijo. Mas tem um outro nome lá. Um pãozinho lá com ovinho cru. E você tem que voltar na Polônia pra conhecer o ícone Kratos, né? Exato. Só vi o Kratos pelo FaceTime, né? Aí eu fui no grandíssimo Museu de Cera de Cracóvia. Ah, né? Esse programa todo mundo curtiu com você. Que foi uma das melhores coisas que eu podia ter feito. Nunca vi Sassi rir tanto. Eu passei um dia lá e vi o museu. Falei, porra, deve ser incrível, né? Você vê porque tem um Mr. Bean na frente e um Messi na frente, que já são, assim, estranhos. E aí, no outro dia, o Darlan tinha que fazer mais umas coisas da mudança. E ele falou assim, ah, Sassi, fica aqui pelo centro e a gente se encontra depois pra comer e tal. Eu falei, ah, beleza. Falei, vou no museu de cera. E aí ele falou assim, quanto é esse museu de cera? Eu falei, ah, 50 slots. Aí ele, caro, né? Eu falei, ah, mas acho que vai valer a experiência. Valeu. Né? E assim, valeu cada centavo. Valeu cada centavo. Foi incrível. A Lady Gaga, que parece a boneca Mega, me marcou muito. E eu adoro que tem uma hora que você sai do museu, já tá, tipo, em outra vibe, e você fala assim, tem um Dobby aqui, puta que pariu. Ai, gente, foi maravilhoso. Gente, a Meghan Markle, a Kate e o Harry e o William, gente, é de um pavor. É um negócio feio demais. Agora, pra mim, o Hagrid, Rony, Hermione, olha... Não, e o que eu mais fiquei impressionado é que, assim, né, Museu de Cera, normalmente você vê que quando é algo muito complexo, normalmente é difícil ficar bom. Mas eles conseguiram cagar um Stormtrooper. Piada, a roupa de pano do Stormtrooper. Que, assim, era só pôr um capacete pronto, não, eles botaram... Ridículo. Eu falei, mano, não é possível esse Stormtrooper com essa roupa de pano. O Trump também tá belíssimo. Nossa, o Trump e a Hillary Clinton. Não, e os papas? A sala dos teus papas. Ai, tão bonitinho ele sentado no chá. Gente, vão nas redes do Sato ver esse conteúdo, porque é assim... Incrível, gente. Tem no meus Reels lá, né? Maravilhoso. A Marilyn Monroe também tá incrível, né? E aí, umas fotos eu tirei também, registrei, né? Marilyn Monroe, Elton John, né? Eu do ladinho de Michael Jackson também. Foi maravilhoso, gente. Foi incrível. Eu acho que o Museu de Cera, quanto pior, melhor, assim. Só dessa... Não, sim, com certeza. Eu acho que se você for a Cracóvia amanhã, coloque no seu itinerário o Museu de Cera, que é um Must see. E o Darlan nunca tinha ido nisso. Ele não foi. Ah, que absurdo. Ele não foi. Pessoa nativa não conhece suas riquezas. Ele só testemunhou através dos meus olhos, né? Esse grande ícone aí, gente. Foi maravilhoso demais, gente. Eu amei. Amei muito. Ai, ai. Mas vamos então para nossas pautinhas? Resumex aí das últimas semanas? Eita. Vamos começar então botando a peruca e a maquiagem, né? Porque Drag Race Brasil finalmente chegou. E aí eu pergunto pra vocês, entregou tudo que vocês esperavam? Porque eu, como já disse várias vezes, eu nunca assisti Drag Race, né? De nenhum país, eu nunca tinha assistido. Então pra mim tudo foi novidade, mas foi o suficiente pra saber que algo estava errado. Algo de errado, não estava certo. Exato. Assim, achei que a escolha da Greg foi uma escolha acertada, sim, né, como roupa. Ela tem o Digrignon pra poder estar lá, apesar de às vezes o roteiro não ajudar ela, né? E assim, gente, eu não entendo de arte drag, né? Então, me tenham como leigo, né? Mas eu tenho que dizer que eu achei umas drag bem feiosas. Tem umas bonitinhas, mas tem umas drag bem feiosas. E aí, povo, o que vocês acham? Vocês que conhecem arte drag, vocês que acompanham. Gente, só os especialistas. Só os draggers. Eu vou falar de quem não acompanha Drag Race já faz um tempo, né, também. Que eu larguei a franquia como um todo, né. Então, mas assim, do que eu me lembro, né, do que eu assistia de Drag Race, eu acho que tá no mesmo nível, sabe, assim, eu acho que tem os problemas como tem, por exemplo, o Drag Race original lá americano, né, e tal, mas eu acho que, assim, eu acho que não ficou devendo a franquia, sabe, eu acho que, assim, tem, por exemplo, tem versões muito piores da franquia, tipo, né, Nova Zelândia lá, não sei o quê, tinha outra também que eu não lembro, mas, assim, eu achei que foi no nível, sabe? E agora sim, né? É aquilo que até tinha falado com o Sassi antes, né? Dessa questão de que, tipo, não tá natural, né? Ainda, né? Então, assim, do sim, que a gente espera que sejam as drags brasileiras, né? Apresentando e a própria linguagem delas e tudo mais, né? Tá, assim, bem engessado o negócio ainda, né? Então, mas, assim, eu dou desconto porque é a primeira temporada ainda e tal. Mesmo a Drag Race já sendo a franquia estabelecida, né? Mas, assim, ainda é a primeira temporada aqui e tal, né? Acho que ainda tô tem... aprendendo. Ainda tem muita coisa pra ajustar, tipo, os próprios jurados, né? Que tem esse hábito deles ficarem comentando quando as drags vão lá na passarela e tal, né? E ficam fazendo piadinhas e tal. E aí você vê, assim, claramente que as piadas, né? Ainda não estão no clima, né? Gostamos dos jurados? Assim, né? Teve Dudu Bertolini lá já criticando o vestido belíssimo no primeiro episódio, né? Então já, né, dificultou um pouco, né? Uhum. Mas, assim, tá ok, tá, né, assim, eu acho que ainda não fede nem cheira, sabe? Assim, eu achei que Dudu, né, que eu tava esperando que Dudu fosse bem ruim. E eu acho que, assim, apesar dele criticar o vestido da Miranda Lebrão e tal, ele tá mais focado na crítica em si. Eu achei que a Greg e principalmente essa menina Bruna, eles estão querendo emplacar uma piada maravilhosa a todo custo. Então, assim, no segundo episódio, a Bruna fala umas três vezes, ah, não sei o quê, a gata anda como quem nunca entrou no Serasa, ah, não sei o quê. E eu, gente, por que você tá falando isso? Se do nada ela tá falando Serasa, e a Greg passa o episódio inteiro dizendo assim... Ai, que bom, né, que não é um concurso de canto. Ai, maravilhoso que não... Ah, minha filha, pelo amor de Deus, me poupe. Isso eu achei um ponto, assim, negativo da Greg na história, né? Pois porque, é, assim, beleza, filha, você ganhou Queen of the Universe e tal, você canta bem, tem dicção e tal, mas, assim, você não vai exigir perfeição das drags cantando, ainda mais assim, no início do programa e tal. Então eu achei um pouco chato esse negócio dela ficar voz, dicção. Não, isso da dicção eu achei bizarro porque é o que eu tava falando lá no grupo, né? Eu falei assim, gente, quando eles vão ali, né, cantar e tem um coach vocal, não sei o quê, às vezes tá lá umas pessoas, uns produtores, não sei o quê, e eles dão a dica que a gente vê, qual é a dica. E aí a pessoa vai, canta e fala assim, ah tá, é o que deu pra fazer hoje, e aí depois critica, ah, né? Deu, não deu. A Greg, a pessoa chegava e falava, oi, bom dia, Greg, não sei o que, aí ela falava, canta aí. Aí eu fiquei, ué, não entendi. Aí depois ela falava, mais animada, vai, ah! E fazia umas notas lá, a pessoa claramente não sabia reproduzir. Aí depois ela chega na crítica e fala, sua dicção foi ruim. Eu falei, mas na hora você não disse isso? Quando a pessoa tava gravando, você não falou melhor a dicção? Não, fez, não faz sentido essa crítica. Eu falei até pro Henrique assim, eu acho que eles estão usando dicção erroneamente como se fosse lip sync. Tipo, pode porque ser. Ele. Porque tem uma mulher, tem uma no segundo que eles falam assim, ah, é a dicção de milhões, isso aqui. Eu vi realmente o lip sync e ela foi muito bom. Sim. Porque sim, assim, é. Dicção você fala na hora, gente. A pessoa tá gravando, você fala, não entendi essa palavra, repita, sabe? Não é. Exatamente. Uma pessoa lá com fone verde calada o tempo inteiro, né? Que deve ser um colombiano também, que não fala nada. E a Greg só fala uma pessoa ir mais animada pra isso, pra aquilo, e você não vê melhora. Você não vê conselho dela real. Porque assim, ai, segura esta nota pra uma pessoa que não sabe cantar, não quer dizer nada. Exatamente. Porque a pessoa não sabe o que é segurar a nota, né? Então fiquei bem incomodado, assim, desse papel dela e desse debochezinho dela no segundo, de ficar, ai, que bom que você não precisa cantar, né, querida, não sei o que, olha. No segundo ela pegou muito... mais pesado, né? Eu queria ser muito burra, eu queria não entender nada de música, né? Queria ser, gente, saber não precisa nada. Precisa também, não, né? Não consigo. É, verdade. Eu achei que no segundo eu achei mais até a dançarina da Pablo, eu acho que até que ela deu uns toques interessantes, uns comentários bons. Amiga da Lois Lane. Isso. Dançarina da Pablo? Segunda jurada. Não é um fotógrafo? Não. Não, ele é dançarino. Ele é o coreógrafo, que faz as coreografias. Ah, sabia não. Papo, sim. Eu achei que Gretchen deu conselhos melhores que Greg. Eita. E vamos falar, né, assim, olha, eu gosto da Pablo, né, gosto da música Bandida, mas eu acho que, assim, pra um primeiro lip sync de Drag Race Brasil, né, tendo Gretchen participado do primeiro programa, eu achei meio assim, ter sido Bandida, né, sem contar que o lip sync foi ruim danado, né, que foi bem ruim, olha que eu não entendo nada, né, e a Diva Mó, viado, péssima. Viado, né? A Diva Mó parecia uma veinha na quadrilha, assim, que ela Diva só Mó? Diva Mó. Não, ela só ficava mexendo o vestidinho assim. Sim, exatamente. Tanto que assim, Bettina Polaroid não fez muita coisa além não, mas pelo menos tava só se mexendo, né, então. Sim, exatamente. Exato, se jogou no chão, né. Já foi uma ajuda. Agora vocês acham que foi velhofóbico o programa? Porque as três que ficaram no bolo eram as três mais velhas? Achei, porque assim, a Diva Mó realmente foi bem ruim. A Miranda eles perseguiram, porque não fazia sentido a crítica deles pra outra dela e tal. E a Bettina Polaroid eles super elogiaram no primeiro. Então assim, tinha gente muito pior ali do grupo 1, que eles cagaram. E aí foi meio que isso. Porque assim, a gente tem que falar também que a divisão dos grupos foi bem esquisita, né? Porque o primeiro grupo era só a véia branca do Rio de Janeiro. Só a véia branca. E aí o segundo grupo foi toda a diversidade, né? As duas negras, a menina, a do grave lá do treme do Amazonas, não sei o que, tem a de Taguatinga. E aí, tipo assim, realmente eu achei que o segundo grupo foi melhor no todo, né? Apesar da música ser bem ruim. A gata. A música e o clipe são um pavor. Que clipe horrível, gente. Horrível. E assim. Era um reggaeton que não tinha nada de reggaeton. A própria. Elas cantando não tinha sincronia com a batida da música. E é tão bizarro porque, assim, tem uma hora que eles criticam uma delas lá que fala assim: você não olhou pra câmera. Aí eu fiquei assim, gente, mas não tinha o mínimo de direção nesse clipe? Era tipo: tem uma câmera parada aqui, faz o que você quiser. Que você brilha. Não faz sentido. Aí tem uma hora que elas estão numa coreografia que, tipo assim, nenhuma tá igual a outra. Não, meu, é que uma, Deus, tá fora. e elas decidem o que elas fazem com a música. Tipo aquele que faz o Arnaldo Antunes lá, né? E fala treme, treme, treme. Ele decide fazer aquilo e eles falam, tá bom, vai combinar super. E aí a música não tem nada a ver com nada. Eu falei, cara, isso eu fiquei pensando assim. Eu falei, a produção de Caravana das Drags foi melhor, cara. Tinha uns clipes bem mal amanhados. Bem melhor. Olha. Mas assim, essa questão das letras das músicas não faz sentido. Eu nem digo nada porque no Drag Race original também não faz nenhum, né? Mas a do primeiro grupo era legalzinha, do não sei o que, mozão. Não, a música a base, né? Foi melhor. A base, é. A base pode ser. A parte mas dela, eu acho realmente... que a... Mas eu acho que a primeiro, o primeiro grupo lá não tem personalidade, não dá pra você ver, é tudo a mesma coisa, meio flat, assim. Aí sim, na segunda, sim, pelo menos, exato, elas têm uma... Apesar de ser muito pior a música, aquele batidão que tem, sim, que é, uhum, eu acho que o segundo grupo ainda é um pouco melhor. É, e assim, o segundo grupo tem o carisma todo, né, do programa, uhum, basicamente, né? Então, assim, e tem se sobressai. Cada um tem uma personalidade ali que se destaca, né? Tirando a cibernética lá. Nossa, coitado. Eu adoro que a Greg fala assim, você é maravilhosa, não sei o que, só precisa acreditar, precisa ver o que eu vejo. E eu fico assim, mostra pra gente também, porque... Também, né? Agora, uma questão que eu fiquei pensando, né? A gente falou das gírias idosas aqui e tal. Uhum. Eu fiquei assim, cara, é muito difícil julgar, porque, por exemplo, eu vejo temporadas que não são, né, nem inglês nem português, e eu imagino que deve ter muitas gírias ali que eu nem sei, né? Porque a gente vê com a legenda em português que põe gongá, põe isso. Uhum. Eu acho que tá um desespero, tanto das drags quanto da drag queen pra emplacar um bordão também. E essa história de babado, babadeira, eu falei, gente, que ano é esse? Eu fiquei assim, porque tinha umas gatas que não tinha uma palavra que não fosse uma gíriazinha. Eu tô esperando elas falarem a Quendar, porque só faltou, né? Mas teve. Ah, ela fala, né? Enquanto vocês desacuendam. Eu tô esperando falar, ama pô, sabe? Aquelas da Elsa, porque... Porque quando elas ainda falam na louca, eu falei, gente do céu. Mas aí, assim, aí eu te pergunto, porque eu particularmente não sei se as drags usam essas gírias ainda ou não. Porque, tipo, eu não frequento o mundo drag, eu não sei como é que tá hoje, assim, se elas ainda usam expressões antigas ou não. Não sei. Eu imagino que a Bettina Polaroid e as outras velhas usem, porque afinal da época delas. Uh-huh. Mas você vê, tipo, a... Como é, a gente? NASA. É que... A NASA. Nossa, a NASA insuportável. Puta que pariu, viado. Bicha chato do caralho, chato, velho. E a NASA dizendo bicha assim, chato, ai, só não ganhei porque não julgaram individualmente. Claro que não. Você foi elogiado à toa. Eu de verdade não entendi como aquele jurado estava enaltecendo tanto a NASA. Falei, gente, ela não... Pois mas é porque nada, ela se sobressaiu num grupo que não tinha nada, né? Que era um grupo fraco, é? Exatamente. É. Então, ela foi o que demonstrou que tinha energia. Eu prefiro aqui, ainda, né? Vem pro estúdio da Bettina Polaroid. Maravilhoso. Não, Bettina maravilhosa. Assim, por favor, dei um programa pra ela, alguma coisa. É que o negócio da gíria que eu fico pensando é que, assim, tem muita coisa da versão americana, por exemplo, que a gente já assimilou que eles falam, que eles ficam, né? Shade, Read, The Library, O Cur. Então eu acho que, assim, o brasileiro, eles ainda estão procurando algo assim, então eles estão misturando coisa do americano com gíria véia. E aí eu acho estranho a Greg ficar fazendo isso, sabe? Porque, assim, por mais que a RuPaul seja meio informal com as drags, eu acho que tem que ter uma autoridade maior. E a Greg fica assim, ai, aí, gata, não sei o que, tem experiência com microfone, né? Tipo, muito, né? Sabe? Tipo, eu fico meio incomodado com a postura de apresentadora, que é muito engraçadona o tempo inteiro. Ah, não é assim. Entendi o que você quis dizer aqui. Ela quer meio que, tipo... Ai, como é que eu posso falar? Não é forçar uma intimidade. Eu acho que forçar, tipo, uma interação que ela tá tentando, sim, até com o jurado. Ela quer estar no mesmo nível das competidoras. Mas ela não assim... é, entendeu? Esse que é, eu acho que isso que as outras hosts, assim, tipo, a da Espanha, que eu acho que depois da RuPaul, pra mim, é a mais legal. Você vê que ela tá num nível acima... Uhum. Mas ao mesmo tempo ela abraça todas as... O problema também da idade da Greg ser muito nova... É isso que eu ia falar, sim, exatamente. É, ela não tem a experiência, né, que geralmente os outros hosts têm, né? Então assim... mas aí eu não queria fazer essa comparação, mas eu vou ter que fazer. Eita. A Ícaro tem esse equilíbrio muito melhor, uhum, no Caravana. Porque ela então, tem... Ela tem uma proximidade. Né? É, então, mas ela tem uma proximidade, mas ela se põe, ó, eu sou apresentadora disso aqui, eu não sou uma competidora, uhum, junto com vocês. Mas eu acho que é a experiência da Greg. É a primeira vez ela apresentando, acho que ela vai conseguir. Uhum. Eu acho que a Nick Doll da primeira temporada, que é a da França, ela saiu como manada do Drag Race e foi lá apresentar já o França. Na segunda temporada ela tá maravilhosa. Uhum. Então eu acho que falta uma experiência pra ela, que ela tá tentando se encontrar, porque não tem no Brasil. Não tem no Brasil, meninas. E, e agora pode ser que mais pra frente ela melhore. É a mesma coisa do painel de jurados. Pra mim, aquela Bruna não fala nada com nada. Gente, quando ela falou de Djavan, eu fiquei assim, o quê? Olha, Djavan? Achei um pouco. Ela fala assim, ah, sua letra compete com... Ah, foi. Nossa. Aprender japonês em braille, eu fiquei... Eu acho que o homem até é legalzinho, as coisas sim. que ele fala, ele se destaca. Agora ela, pra ela e nada, é a mesma coisa, gente. Não, não e você não, você não gostou das piadinhas do Serasa? Ela não parava de falar do Serasa. Ó, além de ela, os comentários nada a ver, ela quase não aparece. Se você ver, o cara aparece muito mais que ela. Ele deve aparecer tipo 80% do tempo que tem e ela aparece 20%. E cara. Ah, é. E menine. Não, e ela fica tentando botar umas refs assim, né? Tipo, entra Miranda Lebrão lá com a roupa do Rio, ela fala, um Helena de Manuel Carlos. Aham. Mas é isso que eu falo, é isso que a gente tá falando, né? Que eu acho que esses comentários ali da Runway não tão naturais, eles estão mesmo não. assim, total forçando, né? Querendo chegar. Que eu acho que eles podiam relaxar e muito mais natural, mas tá assim, sei lá, tá muito. É tipo assim, escreveram as piadas que eles têm que fazer, sabe? Ah, mas isso é do. Da franquia como um todo, né? As apresentações ali é sempre uma piadinha muito mal ensaiada. É, mas tipo, o americano, por exemplo, as piadas eu acho assim, entre aspas, mais naturais, menos não contadas. São, não, já. Mas eu acho que são mais naturais porque também já tem 15 anos de programa, né? Então, sim, exatamente, é isso que eu acho que é com o tempo mesmo que pode ser que... Pois é. Mas pode ser que fique uma merda ainda. Mas assim, tem tanto... Ele já troca um jurado toda hora, o Canadá já trocou, desde começou já trocou as 15 vezes, tem 4 temporadas. Exato. E assim, eles também têm uma questão, o programa em si tem uma questão que é tentar fazer um programa de drag brasileiro, né, seguir em frente, né, porque tipo, a gente teve lá o da Pablo com a Sonza, que montou um trio que não gravou maravilhoso. Um álbum forçado, oh, né, teve o Caravana, que não vingou, não fez sucesso. E aí agora, assim, eles têm essa meta de tentar fazer o Drag Race ser uma franquia que nem as outras, né? Que... Mas eu acho que já tá até... Já tem até contrato pra 2 ou 3 temporadas o Drag Race Brasil. Já? Ah, eu acho que vai irritar, seja como for, porque, enfim, o público brasileiro é muito empolgado e tal, assim. E é isso, a gente tá criticando aqui, mas eu acho que, assim, o workroom, né? Que eles não falam ateliê, tá belíssimo. Sim. Acho que a Greg, com tudo que a gente tá falando, ela é uma escolha muito... muito... Eu acho que assim, ela já está mais à frente de muitos apresentadores que eu imaginei pra Drag Race, assim. Mas é realmente a questão de ir parando essas. A edição tá muito esquisita, isso que eu brinquei do nome. Isso da Greg Queen falar o nome das pessoas várias vezes e não dizer mais nada, porque pra explicar pro Sassi, como é que a RuPaul faz naquela parte de anunciar quem ganhou, quem tá, elas costumam fazer assim: Zanon, você é belíssimo no que você faz, blá blá blá. Taylor, você blá blá blá. E aí ela volta pra um dos dois e diz quem é o vencedor. A Greg Queen, me parece, não sei se eles estão cortando a fala seguinte, ela só tá fazendo assim: Bettina Polaroid, Diva Mó, Bettina Polaroid, você fica. Sabe, tipo, é um negócio que não faz sentido. Ela fica repetindo. A Bettina Polaroid fala o nome duas vezes. Tem umas que ela fala assim: Sharon, qual que é o nome da outra que ganhou? A Xoxana? Organza. Organza. Scarlett Organza. Ela fala assim: Organza, Sharon. Sharon, você tá salva. Organza, você ganhou. E aí você fica assim: gente, por que que ela tá repetindo isso, sabe? Tipo. Não tem nenhum suspense feito ali, um negócio da câmera faça nada, só ela repetindo o nome várias vezes. Eu acho que também vai muito da edição também, né? Uhum, total. Mas eu acho que a edição é a parte que tá que mais me incomodando é a edição. Sim. O negócio do Pit Crew, né? Que são dois homens horrorosos que eles pegaram lá da Colômbia. Nossa, gente, tanto homem bonito no Brasil, gente. Olha, pois é. Nossa, começou hoje o da Alemanha. Eu ouvi da Alemanha que começou também. Dois belíssimos. Meninos do México, hein? Aqueles homens com tacão. Gente! Porque o Pit Crew, normalmente, o Pit Crew aparece quando ele vai ajudar em algum desafio, fazer alguma coisa e tal. Nesse ela fala assim, esse aqui é o Pit Crew. Aí mostra elas, ai, que delícia. Aí eles saem, no primeiro episódio não aparecem nunca mais. No segundo ela fala assim, ó, esse é o Pit Crew, se vocês quiserem usar no clipe, tá liberado. Aí beleza, a gente não vê a gravação do clipe de novo, mas elas falam, a Organa se jogou pra cima do Pit Crew na gravação, não sei o que, blá blá blá. Vai chegar o clipe... não tem impeachment. Cadê os homens? É. Eu falei, gente, e aí? É só pra mostrar mesmo esses homens feios? Ah. Sim. Olha. Não, e tem uma hora de programa, né? Você acha que não tem tempo? E não sei como é que eles não têm tempo pra fazer as coisas. Exato, não mostra a gravação do clipe, programa, não mostra... Né, muito esquisito. É. Eles não estão sabendo otimizar o tempo que eles têm, porque tá pondo coisas que não precisa e tem coisas que funcionam no outro que eles não colocam. As coisas do desafio, uhum, eles fazem pra gente ter uma noção na hora que a gente assistir o clipe de quem tava mal, de quem tava bom, a gente não tem essa noção. Exato. Eles vão falar, você não olhou pra câmera, você isso, você aquilo, você tá... Aí agregue todo mundo. Apesar de que... A Greg só reclama da dicção de todo mundo. Gata, você tava lá instruindo o povo lá a cantar. Exato. Era obrigação tua. Mas assim, até essa parte de quem tá indo bem e quem não tá, eu não digo nada porque quando eles fazem, geralmente é pra mostrar o contrário, uhum, né? Pra mostrar, tipo, que a pessoa tá indo muito bem no ensaio, chega lá, ela se sim, lasca. Ela se superou, né? Ela chegou ali, cantou ruim, então, depois tava super muito ruim, se mostrou. Chegou lá, né? Foi a melhor, né? Pra mim não faz o menor sentido. Aí aqui pelo menos não tem. É, mas assim, a gente vê o mínimo da gravação do clipe pra entender como é que virou aquele train wreck, seria importante, né? Uhum. E, por exemplo, o Zanão comentou no primeiro episódio, elas fazem uma coreo que não aparece no clipe. Sim. Tipo, só tem close de todas elas. Aí nesse, pelo menos, a gente vê a coreo toda errada, tudo mal. É, tudo errado, é porque, meu, dá pra. Esse que me incomoda, dá pra ver uma saindo do lugar indo pro outro e não conseguir acompanhar a coreo. Pô, gente, não tem um diretor, uma pessoa que faz uma edição do negócio desse, não é possível. E eu te parece uma coisa amadora. E Drag Race não é uma franquia amadora, a gente já tem aí tantos anos. E pelo menos, mesmo quando tem. Drag Race ruim, ele não parece ser amador, ele parece... Ele é, tipo, a direção de clipe, você vê, umas são nervosas, não sei o quê, mas o clipe funciona, né? Uhum. Mas nesse tá aparecendo que é uma coisa assim, que começou a primeira temporada, é a primeira vez que vai ter esse programa e tá sendo feito no Brasil, por isso que tá assim. Isso, porque eu acho que assim, você não precisa chegar com excelência em tudo, mas assim, já que se propuseram a começar com o clipe, tinha que ter um diretor de clipe, gente. Não dá pra você soltar uma câmera ali. No mínimo, né? Chamou o diretor do Glee Project. Sim, até também pra poder ter o diretor orientando elas no clipe também, é como fazer tais coisas, olhar pra cá, não olhar pra cá. Exato. É parte do aprendizado mesmo, da tarefa. É que geralmente o diretor é o jurado ou a apresentadora, né? Nos outros Drag Race, né? A Michelle Visage dirige bastante, ela dá umas dicas muito boas, assim. O próximo, como vai ser de humor, de sketch, né? Eu tô imaginando se vai ser só fazer aí o que você quiser e aí depois eu vou criticar sem dizer. Ó, aí teria que ser a Bruna falar, porque ela é a humorista da bancada, né? A nossa Hilarious Horror Matters, né? Rio Litros. Rio Litros, eu amo. Mas, gente, cara, como a Greg estava feia nesse segundo episódio, né? Gente, mas que look é aquele que fizeram a coitada colocar? Não, os looks da Greg de homem são, assim, pavorosos, né? Não, e aí, o da Rano aí. O da então, ela montada também tava ruim, mas ela de homenzinho com aquelas roupas de bicha paulista rica do Itaibibim é um negócio. O primeiro tava mais bonito. Pelo menos. Não, o primeiro tava bom. Mas é um negócio que dá pra levar. Eu gostei de assistir. Esse segundo grupo é muito bom. Shannon e Organza são as melhores de longe. Não dá nem pra comparar. Sim. Não dá pra, assim, se a gente falar hoje, determinar quem é top 2 é as duas. Vou ter que ver o que vai acontecer se elas... Shannon e Organza. Ah, sim. Também tem a NASA chegando aqui. Deus me livre. Essa vai ser a raspada da temporada. Tem sempre uma, né? Sim. Sim. Que isso, NASA tão boa, né? Tão descolade. É, o boa que você quis é outra coisa, hein, Eduardo Sarsa? Eu tô de olho. O quê? Não, de boyzinho, a NASA é a mais bonitinha de boyzinho. Eu achei o Tristan fofo. Gente, mais bonitinho de boy é Bettina Polaroid. A Bettina é... Mas gente, tá fora da faixa etária. Você viu os braços de Bettina no lip sync? Não é, menino? Ah, olha, fiquei chocado. E o lip sync, hein, gente? Ah, não gostou? De pouca? Jesus. Gente, deu uma emoção. Eu tô esperando lá eles gritarem pra bandido jogar no chão, fazer a vagabunda e... Não. Porque elas não fizeram fit dances, ou não? Aí por evitar. Menino, eu fiquei olhando e falei, gente, eu lá naquele lugar, eu tinha acabado de dirigir com aquele palco. Tinha feito espacate, né? Aquele que nossa, podia ter eliminado as duas, logo no começo. Trás, né? Eu tô aguardando ver a música de Juliette, né? Vai ter? Não, tô zoando. Eu acho que eles vazaram uma setlist até, mas eu não vou atrás não, porque eu prefiro ter alguma surpresa. E eu acho que, meu, ter começado com essa música no primeiro lip sync, achei um pouco, né? Eu falei a mesma coisa. Porque aqui, assim, deveria ser Gretchen, pelo menos. Olha aí. Gente, e a cara da Organza? Fala assim, ah, o primeiro episódio de vocês, aí veio a Gretchen e o seu, veio o coreógrafo, não sei o quê. Mas viado, ficou todo mundo em silêncio. Aí depois elas falam, ah, ele mudou a história do Fit Dance no Brasil, não sei o quê. Tentando dar uma valorizada. Aí, gente, mas ele mudou. Ué, gente, não é todo dia que você tem um amigo do Superman ali, né? Jurando. E ele terminou. Ele tá brigado com a Pablo, não tava? Tá brigado com a Pablo, aham. Uhum, tá. E ainda fez colocar uma música da Pablo, né, gente? Que inferno. Aham. Uhum. Dá pra esfregar na cara dessa aqui. E ele fingiu que tava cantando pra caramba. A gente podia ter começado com uma música ruim da Greg, né? Porque é o primeiro episódio, né? Podia. Gente, eu tava lembrando aqui da moça que foi de capivara, né? No... E ela falou assim, ah, achei que fosse um cavalo, depois uma cachorra. Eu fiquei, gente, como assim? Ai, gente, a capivara que virou meme na internet, maravilhosa, gente. Eu gosto. Ai, assim, eu e quando eles falam assim, não entendi o conceito. Eu não entendi o que era uma capivara ali, não. Mas, gente... Ai, amigo, vamos falar a verdade, deve ter uns dois, três look bom ali no geral, né? O resto a gente tá fingindo e guardando a fanbase, porque... Ah, não, eu achei... Eu achei os looks bons, achei. Bons. Aquele eu gosto da Shannon, maravilhoso. O da Shannon tava bom, o da daqui do DF também, gostei. Uhum. Oh. O da... que era vários animais? O negócio do cerrado. Todo cerrado, animais de cerrado. É, que tem o cabelo enroladinho. Isso. É, que tem o cabelo enroladinho que chorou. Ah, porque as pessoas não têm a família aqui, né? Vocês são minha família. Já... Vamos falar qual foi o pior look que eles elogiaram, o rolê danado. É, tava fantasiado de... Sim. É, fantasiada de Maiara Maraíza. Castela. Ah. Sim. De Beyoncé. Jana Castela. Na Renascença. Jana Castela. Acabou de sair do rodeio e foi pra lá, né? Isso. Não, ela só colocou um chapéu, gente, de cowboy. Tava bonita, mas não tinha alô, nada demais. Galera de cowboy. Que maravilhoso. Quanto isso, Miranda tombada, né? Ai, gente, é que assim, vamos falar a verdade. Eu gosto, mas tava meio mal feito, assim, meio feinho. Tava, mas o conceito tava bom. Mas o conceito é bom, eu acho que eles não podiam. Ela não era Bottom 3 ali nunca na vida. Pois é. Não era pra ser mesmo. Era pra ser a coisa, aquela andrógina lá que era pra ser uma da. Tava no Bottom, né? Porque. Ela sem vida, coitada. Não, mas a diva mó bichinha, gente. Ela tava ruim demais no clipe. Tava mesmo. Nossa, sim. Ela tava mortíssima ali. Faltou toda morte. No lip-sync também tava pod também. Tava diva less, né? Não, e aí você vê. Eu acho que eles perderam a oportunidade até do Shantay e do Sachê fazer uma frase que ficasse marcada no Brasil. Porque ficou tipo, ah, Shantay, você fica. Sachê, então, você sai. Então, o Sachê, eu achei que ela tinha mudado. Porque ela até falou uma vez, ela fala, xoxei, você sai, uma coisa assim. Mas xoxei é até legal, porque a gente é os que coisa de xoxei. Aí, por exemplo, o Congregulations, que eu falei, ah, podia ser para drags, podia ser... Aí ela fala assim, parabéns, você ganhou. Parabéns. E no final ela fala aquilo, para ser babadeira você precisa não sei o que, posso ouvir um axé, fiquei, nossa mas eu acho muito complicado esse negócio, assim, porque a comunidade do jeito que é, qualquer coisa que você criasse ali, ia ter o povo reclamando, sabe? Não, tudo então, bem, mas assim, babadeiro, gente, sério, a gente é 23. Gosto do axé no final, porque muda tudo. Isso, é. Eu achei, eu gostei. Gosto eu acho muito. Que podia ser, né, por mim, seria melhor meme de Twitter, tipo, ah, Ritou sem prometer, sabe, uma coisa assim, tipo, agora, a babadeira... Ah, mas aí se for por questão de tempo, babadeira. Meme do Twitter acaba na mesma hora, né? Então, também não ia ser. Ai, revoltado, eu amo. Pô, mas babadeira é um meme de Twitter de 45 anos atrás, né? Caro. Gosto que a Greg chama as coisas de filha, tudo é filhas. Acho legal você traz uma coisa filhas. Pra ela. Gosto do jeito que ela fala aí que melhor drag king queen vê isso aí. A Pablo levanta. A RuPaul levanta a mão, ela faz a coroinha na cabeça, diferente das outras apresentadoras. Então tem umas particularidades da Greg. O WhatsApp lindas dela também, né? O WhatsApp lindas. Gosto também. Eu acho que tem bastante coisa Greg, boa. Né? Hã? Tô falando que o fã-clube da Greg são as lindas, não são? Isso. Você que é lindas, filho. Você é mais podia ter feito uma piadinha de metrô, né? Que... Oi? Nossa, exato, na Season 2 ela pode fazer, né? Uma runner do metrô. Amo. Seria Turo. Mas estamos torcendo, vai dar certo em algum momento. Vai dar certo. Fé em Deus, DJ. É porque troca, eu acho que eles quiseram começar com muito pé na porta, né? Aí por isso que deu uma... Podia ser um photoshoot, que nem o original, né? É, que eles fizeram dessa inovada, né? Eu tô ansioso pro Snatch Game, né? Quando, se o Sasuke não seguir na temporada, ele vai ter que assistir pelo menos esse. Ah, Snatch Game. Eu vou seguir, sabe, gente. Sabe uma coisa que eu acho dessas músicas? O Brasil é conhecido por que tipo de música? Funk e samba. Por que que nenhuma das duas músicas era desse ritmo? Era um reggaeton e um pop. Anitta. Então, mas eu acho que isso... eu acho que isso vai muito da... dessa coisa deles filmarem tudo. É na Colômbia mesmo, né? É. Eu acho que deve ter uma produção, tanto musical quanto tal, meio que se dedica aos vários que filmam lá. Então eu não sei se eles têm esse feeling de alguém que é produtor muito foda brasileiro de fazer. Realmente. É, eles devem ter botado tudo no balaio Latam. É, porque eu sei que lá, que o mesmo workroom lá grava o Brasil, o México, a Alemanha. Não lembro se tem mais algum. Ah, até a Alemanha, viado. É, o da Alemanha também, no mesmo lugar. Eu acho que são esses três que são a produção da Paramount. E sabia que o workroom da Alemanha é o mais bonito, viu? Parece o mais parecido, assim. Do Brasil não parece muito cara de Brasil. Estão falando que o Alemanha é a melhor edição das três. O primeiro episódio é bem bom, viu? Eu gostei. É uma pena. Tem uma drag que apareceu maravilhosa. Não vai poder ter Used to be a Hole no lip sync. Exato, uma pena que não vai ter. Você sabe o que é o... Sabe o que é o Snatch Game, Sasuke? O que é o Snatch Game? É uma prova que as drags têm que escolher uma celebridade pra imitar. E aí elas vão fazendo piadas e tal. Faz todo um, como se fosse um programa de auditório, assim, com essas celebridades. Então eu tô muito curioso pra saber quem que elas vão imitar do BR. Vai ficar não, bom. Se elas imitar a americana, dá vontade na cara dessas filhas da puta. Porque aqui ah, mas sempre vai ter. Sempre vai ter. Como pegar um. Ah, mas não vão conseguir, né? Não, gente, tem que pegar Inês Brasil, Nicole Balls. Uhum. Uhum, vai ser Gretchen, Abby, Abby. Ou pra pegar o povo babadeiro mesmo, é pôr o Cat Lane. Babadeiro eu amo. Pessoal, com babadeiro. Gente, eu só tô mais revoltado que com babadeiro do que com a louca. Não, a louca. Uma gíria tão nova, tão moderna. Mulher, a gente tava vendo o show da Joss Stone no Detal. Aí tá aí reclamando da... É Joss Stone New, né? É isso, gente. É 2003, a gente já esqueceu. Agora, uma coisa que eu posso dizer que o Brasil não deixou pra trás em relação aos outros países é que, assim, todas as drag queens do mundo se conhecem, né? De qualquer cidade. Sim. Elas falam, amiga, meu Deus, te conheço. As cariocas todas amigas. Uhum. E rivais. As cariocas... Todas amigas. Ai, ela é maravilhosa! Todas amigas. Achei que faltou nesse elenco aí, Duda Delo Russo, Lorelai. Dakota Blogs, Monteiro. Dakota, maravilhosa. É que Duda não se monta mais, né? Ah, eu tenho esse plot. É, Duda não monta mais. Ex-drag. Ah, mas tem umas drag que conhece daqui de São Paulo que deveria, mas eu acho que elas se acham muito grandona. É, não tem de São Paulo, né? No elenco tem. Acho que só tem. Do interior. De São Paulo, capital, não. Tem uma de Campinas. Tem uma de Campinas mesmo. Gente. É porque o elenco são 12 drags, 8 são do Rio, né? É. mas tem umas que falam, né? E quando foram fazer a runway, disseram, eu venho do Rio, mas eu sou original de tal local, né? Uhum. Exato. Teve umas duas, eu acho que falaram. A própria Chanel falou que nasceu no Rio, mas mora no Rio, mas nasceu em Minas, então uhum. Tava a roupa dela coisa pra Minas. Eu acho que a única nordestina é a Tristan, não é? Eu tinha mais, eu não lembro. A Tristan. Ela é do Norte. Do Norte. Ai, ai, ai. Eu não lembro, gente, nem qual que é o... Eu sei que ela era pra lá pra cima, mas não lembro. Ela fala, sou da Amazônia, a minha floresta não sei o que. Ah, é. Mas eu acho que ela é do Pará, jovem, né? Da Amazônia não. Igual a Joelma. Mas tem a Amazônia no Pará, jovem. A Amazônia é um... Treme. Todo um complexo natural. Toda uma rede de pirâmide. Tem floresta amazônica no Pará. Treme. Povos ribeirinhos, que é aquele louco, né, criança? Meu Deus do nada. do nada, meu Deus do céu, cara, que maravilha. Mas, já que a gente tá falando aí de escolher, né, escolher, vamos escolher então, né, porque a Netflix lançou mais um filme interativo aí, né, As Escolhas do Amor, né, formado aí por um grandíssimo elenco, né, elenco brilhante aí, ABC Family, Freeform, né, essa menina era da série da Trocada, né? Não, ela é irmã da Bailey. É irmã da Bailey. Da Bailey de Grey's Anatomy? Não, Bailey das Trocadas, é irmã real. Não, a menina das Trocadas, que é a Vanessa Marano, essa menina é irmã dela, é a Laura Marano. Ah, Laura Marano. Que é cantora também. Ah, ela é cantora? Por isso que ela tava dando uma palhinha no filme. Sim, ela tem uma música no filme maravilhosa, que é o Good Time, Bad Time. Eu amo, sou viciado nessa música. E também temos Michael Scott, né? Scott Michael. Foster. Grande Cap. Sim. De Greek, né? Sim. Deu uma emagrecida, menino, que eu me assustei. Porque em Greek ele era bem mais fortinho assim, né? Achava melhor, particularmente. Em Crazy Ex ele tá com esse corpinho mais magrinho também. Uhum. Ele fez aquela série do câncer também com a Italia Rich, Chasing Life. Sim, Chasing Life. E ele tava em alguma coisa recente que eu vi há pouco tempo, mas não lembro o que é. Deve ser alguma coisa ruim. E também temos a Von Georgia, né? Esse grande hit aí também. Esse homem delicioso que tá ouvindo. A Van. É, a Van que era daquela incrível série também, Now Apocalypse, né? Que ele pegava Now o Apocalypse. E já com o artista. Ih, menino! Filme aí. E tem um militante, romance, né? Que a gente não sabe quem é. Que a gente não sabe quem ele é, né? Que Henrique achou que era o Alf, o Lucien Lavescount de Demi. Eu falei, não é. Se fosse, seria melhor. Não é. A gente reconheceria aquele cu. Pois é. E, assim, vocês gostaram do filme? Então. Nossa, assim, que peso, hein? Não, assim, é o que eu falei, tava falando um dia, não lembro onde eu falei, eu acho que foi no Twitter, que é legal, o Netflix teve uma época que ele fez o Bandersnatch, da gente assistir uma série interativa pra fazer escolha, e aí sumiu, né, nunca mais teve, aí teve da Kimi e acabou, e eu achei legal eles voltarem com isso, porém, esse filme não dá muita escolha, a não ser escolher o primeiro cara que ela tá, né, porque assim, é o único que mostra envolvimento, alguma coisa com ela, e os outros só surgem do nada. É, todo, eu fiz o quando chega na parte do sonho, que ela pode escolher, eu fiz os três, né? Fiz com o Paul, fiz com o Jack e fiz com o Rex. E depois eu fui jogando de todas as formas que ela terminou com o Paul em todas as vezes. Ela sempre terminou com o Paul. Não importava quem ela escolhesse. É porque eles dão um jeito de voltar depois do sonho. Tipo, o sonho direito. Eu fui sempre escolhendo o Avan Jorge porque eu achei ele tão bizarro, né? Personagem em si desse cantor excêntrico, que eu falei, quero ver onde vai dar, quero ver ela cantando e tal, então eu fui nisso. Só que eu percebi que mesmo depois do sonho, tinha uma hora que ela perguntava, ah, liga pro Paul pra saber não sei o quê. Aí ela encontra o outro no protesto. Então eu falava assim, não, eu quero que seguir com a Van Jorge. E tanto que eu achei que esse final da Van Jorge ia dar errado. Eu achei que porque tem uma hora que ela deixa de ajudar o menino do protesto pra cantar com ele, eu achei assim, ela vai perceber que ele não é bom pra ela e vai terminar só. Mas no fim ela dá um beijo nele na sacada e fica bem assim. Então só que é eu acho quando que ela não liga pro Paul, né? Isso, ela nem liga pro Paul e nem decide fazer o protesto. Eu fui seguindo sempre com ela fazendo as coisas com o Avan Jorge. E aí ele leva ela pra vários países, pra Paris, pra não sei onde, pra Roma. E aí eles ficam lá se beijando. Só que eu acho que é bem isso que o Zanon disse. Assim, apesar dela ser muito carismática, né? Acho que a personagem é bem construidinha e tal. Eu não consegui torcer por nenhum dos três, não. Achei que o militante, a personalidade dele era ser militante, né? Basicamente salvar criança. Não, eu acho que esse é o pior das crianças. O namoradinho da infância, pra mim, foi o pior deles. Pois é, o Avan Jorge, o papel dele era levar ela para esse lado profissional, novo, não sei o que e tal, então eu fui nele por isso. E o Paul, eu acho que ele merecia coisa melhor. Porque ela era tão escrota com ele, que ele tava ali sempre pagando lanche, dando as baterias e tal. E ela só jogava ele na chão. E vocês aceitaram o aumento ou vocês pediram demissão? Então, primeiro eu pedi demissão, e aí ela fala, vou fazer meus projetos, não sei o que. Aí na última, quando eu fui pra ficar com o militante, eu botei pra ela aceitar o aumento, e aí ela... Só que é engraçado que assim, né, as escolhas são meio mal feitas, porque eles falam, aceitar a proposta. E aí quando você põe aceitar a proposta, ela fala assim, não, aceito se for mais tanto. Ela ainda negocia, entendeu? Então a opção tinha que ser negociar um pouco mais, não aceitar, porque ela não aceita. Ela vai e joga pra cima e ganha. Então, sabe qual é o problema das escolhas? Que eles não têm uma consequência. Igual do menino, da menina lá, que ela vai enfrentar ou não enfrentar, né? Se tinha que bater ou não. Eu botei pra enfrentar. Então, nesse aí eu me perdi, eu tava no celular na hora. E aí ela bateu no menino. Mas assim, não tem uma consequência depois ela ter batido ou não no menino, entendeu? Nas escolhas. É, e a cigana fala, né? Suas escolhas serão duradouras e não sei o que. Na verdade, não é nada disso. Você pode ficar indo e voltando nos três pretendentes qualquer hora. Uhum. Sim, eu fiz, né? A primeira vez fiz o Paul, que tipo, o filme acaba muito rápido quando você escolhe o Paul, né? Uhum. Muito, uma hora e pouco, rápido. Né? Uma hora e 10, mais ou menos. É, quando você escolhe o Paul, tipo, ela vai lá na empresa, aí você ou pede demissão ou não sei o que, e aí já corta pra ela na casa dele, e ele pedindo pra casar com ela, e acaba ali, não tem o casamento. Né? Mas você passa agora pela escape room da aliança ou não? Ah, sim, isso é normal. Porque isso é antes do sonho. Nossa, a cena do escape room, gente, me deu uma vergonha ali desse pobre tentando pedir a menina em casamento e sendo rejeitado com ela escondendo. Escondendo a aliança, né, pobre. E a mulher do escape room fala, né, pô, é um gato, fiquei torcendo pelos dois. E o final com o militante? Faz o quê? Eles se beijam lá no protesto mesmo. Ela chega lá e ele fala assim... E é bom porque o final do militante, eles ainda tentam te convencer a não fazer. Porque, tipo, ela chega lá, aí ele fala, ah, você... Não vou te perder de novo, a gente era perfeito, não sei o que. O Paul aparece, né? Isso, aí o Paul vem, fala um negócio, se você dispensar o Paul, ela olha pro militante, e aí ela olha pra câmera e fala assim, ai, gente, será? Se eu ficar sozinho, hein? Já um tempo pra mim, não sei o que. Eu falei, ah, garota, agora você vem com essa. Aí eu escolhi pra ela ficar com ele, eles dão um beijinho ali mesmo e acaba. Só que você vê que... A relação com o militante que ela tem, o meu, que eu fiz, é ela no banco lá. É a vez que ele se encontra lá depois da escola, a única vez. É, eu não botei pra ela ir no show de arte dele, que eu achei um saco. Também não. Eu também não. Eu, né, em vez de ir no show de arte, ela chamou a Van Georgia pra gravar. Sim, com ela. No meu também, pra gravar com ela. Exato. Então, é meio que mais ou menos uma coisa, não tem umas mudanças, né? Meio... Eles querem fazer um negócio interativo, mas no final tá tudo a mesma merda. É, acaba tem que ser um pouco pré-setado, né? Pode ser muito... É, imagino que seja muito difícil fazer algo que vá realmente mudando cada escolha. Só que assim, eu gosto da proposta, tá? De fazer um filme de escolhas românticas. Mas eu senti falta de ter mais escolha. Porque assim, tem uma hora que você vai assistindo o filme e não tem mais nada. E disso que o Zanon falou da escolha importar. Porque assim, eu entendo que eles querem que você fique mais tempo ali, teste os outros finais e tal. Só que... Meio que... Porque é isso, se você começa... Eu tô lá, a Van Georgia. E eles estão o tempo inteiro me oferecendo outras opções. Eu falo, ah, então não importa como eu jogar. Eu acho que tipo, é legal de assistir porque você passa até mais rápido você assistir, né? Mas eu acho que... Eu acho que do Bandersnatch foi mais bem feito. Foi não, amigo. Tinha toda hora o chá no computador. Faltou jogar o chá no computador, né? Ah, eu acho que o mais bem feito foi o da Kimi, né? O da Kimi é legal. O da Kimi tem tanta escolha que eu não fiz muitas vezes, porque ele tinha muitas escolhas, o da Kimi. Não, igual esse eu fiz uma vez só, não fico fazendo várias não. Então, o da Kimi é legal porque ele vai pra uns pontos que, tipo assim, eu tenho certeza que eu vi cena do da Kimi que vocês não viram, vocês, sabe, tipo, tem muita coisa que a gente realmente não fez. Exato. E tinha aquela coisa de, tipo, a história acabar e acabou e não do jeito que você falava, isso. Né? Isso. Eu acho mais interessante assim do que isso. Ah, você quer voltar agora e ver tal? Você quer voltar pro sonho? É, todas as vezes eu sempre voltei pro sonho pra poder escolher o outro personagem. Achei que era um ponto legal pra voltar. É, ou então, eu penso que assim, aí tem que ver como é que seria a engenharia, né, pra eles fazerem. Se o objetivo for, eu quero que as pessoas joguem várias coisas e tal, você pode fazer um menu que de alguma forma você volte as decisões. Tipo assim, eu quero voltar pra essa segunda aqui que eu fiz e seguir daí. E aí você vai explorando mesmo, sabe? Tipo, na hora que eu falei pra ela não ir pro show de arte, eu quero voltar lá atrás. Então você vê todas as decisões que você tomou e escolhe o que você quer mudar. É verdade. Porque pra mim aqui, acho que só aparecia, quando você mexia no coisa, aparecia assim, mudar a decisão anterior, né? Tinha um negócio. Isso, a anterior a do sonho, quando passava dela. Isso. E aí foi só o que eu fiz. Mas no final acabei ficando com o Paul em todas elas. Escolhendo o então, aí depois a gente falando, é o único que eu acho que tem história que me faz querer que ela fique com ele, porque os outros é o namoradinho da infância, chato pra caralho, que lá e do nada ela ficou balançada, e o outro é o cara só porque cantou com ela. E é rico, é isso. É, tem uma cena muito boa com a Van Georgia, que é ele mostrando a tatuagem no avião. Tem bastante conteúdo. Sim, verdade. É verdade. E assim, né, eu achei meio estranho que o final dela com o Paul, pelo menos o que eu vi, ele vai pedir ela em casamento e ela fala assim, e ela faz uma carinha assim de não, a linguagem corporal dela, tipo, dizendo, não queria. Não queria, mas vou aceitar. É isso, é o que tem pra hoje. Exato. Tanto que a cena final do casamento em Vegas é a mesma, tanto quando eu escolhi o Rex, de quando eu escolhi o Militante. É a mesma, exatamente a mesma cena. No casamento em Vegas? Só muda o... É. Ah, que eles vão cantar, né? Isso, que aí no final, quando eles decidem casar, eles casam na capelinha em Vegas. Ah, não. O final do Paul que eu vi era na casa dele. É. É, o final do Paul na casa dele. Aí depois, quando eu escolhi o Avan Jorge, e aí ela liga pro Paul, aí o Paul vai lá ver ela cantar, e aí ela decide ficar com ele, e aí eles se casam numa capelinha em Vegas com o Avan Jorge de testemunha, segurando. Ah, isso eu não vi. Ah, é? Que o que eu vi é ela beijando o Avan Jorge nessas várias viagens que eles fazem, eles ainda fazem um monte de coisa, ela com o Paul em casa e ela com o Militante no protesto, não tem nenhum capelinha não. É, e aí com o Militante ele tá lá no protesto, o Paul chega, aí o Militante fala que ama ela, o Paul fala que ama ela, e eu escolhi ficar com o Paul. Uhum. Aí, novamente, eles casam na capelinha de novo. Aí é o mesmo final. Entendi. Só que muda a frase da juíza de paz. É porque o final do Paul que eu botei já é a partir do sonho, ela vai atrás, esclarece tudo, acaba bem rapidinho e eles ficam juntos na casa deles. É isso. Assim. Acaba essa do... Uhum. Essa do... Do protesto eu fiquei com o Militante. E aí ela só beija ele lá mesmo, no caso não. Não, fiquei com o Paul nas três vezes, sempre escolhia. Ligar pro Paul. Que é como o Zanon falou, tem um background, né? Tem alguma coisa a mais. Então, eu acho que se ela tivesse conhecido, tipo, os três caras naquele dia, e aí você tem que escolher o que você quer arriscar, ou alguém do passado, eles voltam, os três, ao mesmo tempo. Você pega o namorado que já tá com ela, tá tudo certo, já tá pra casar, você vai trocar por quê? Não tem por quê trocar. É, não, e eles têm aquela química, né? O negócio do jogo também. Que eles fazem, então, lembrei disso. É, isso também achei. E eu gostei que, assim, o que eu fiz, ela vai vendo as cartas e lembrando, né, de cada um. Que um é o guerreiro, não sei, um é o mágico. O outro é o mágico. É, então, o mágico ela só descobre na casa dele, né? Tipo, no final, que ele é o mágico. Ah, né? O meu tudo ela só sabia do mágico. Quase nunca via dos outros. É, no meu ela viu os três. Ela viu de cada um. O mágico e ela vê o Avan Jorge, meu. É, o meu, ela via o mágico uma hora que ele tava conversando com a menininha no escritório e a velhinha falava assim, ele é mágico com ela. E outra que ele fazia um truque, aí ela falava também. Mas os outros, eu só fui saber quem eram os outros no final, que tem uma dancinha que eles ficam lá. Todos meu dançando. Foi tudo assim, foi progredindo. Primeiro ela descobriu de um, aí depois do outro, e no final, na hora que ele pede ela em casamento, que ele tira a aliança lá do negócio que ele dá pra ela, na mão, na última cena, aí ela fala, ele é o mágico. Então o meu parece que fez certinho o filme, entendeu? Agora eu fiquei curioso pra ver se que ela fica só, que eu acho que seria o certo, porque ela é muito confusa. Ela é muito confusa. Ah, tem um que ela fica sozinha, né? É que é isso que ela fala com o Militante, ela fala, será que eu não fico só? É só que aí eu não escolhi. Ah, esse eu queria. Tenho medo do escuro. Tenho medo do inseguro do fantasma da minha avó. O quê? Que suave. Vó, gente, coitado. Você não conhece essa música? Não me deixa. Eu sim, tenho medo do escuro. Tenho medo do inseguro. Fantasma da minha avó. É a música do Leandro. Amo, fantasma. Com a Pob. Eu amo. Mas é isso, né, meninos? Escolhemos bastante, então, né? Arrasamos. Arrasamos na escolha. Foi bom que cada um foi fazendo um pouquinho, cada um viu os finais todos, né? Só não viu o final dela sozinho. Uma pena. Mas somos empoderados o suficiente. Não somos, precisamos de macho pra validar o nosso. Tudo chupão, ok? É isso. Preciso, gente. É, já falei, chupão. Manda DM. Ah, inclusive, se o Avan Jorge quisesse, tamo aí, né? Tamo aí, né? Ai, ai. Mas seguindo aqui, eu queria perguntar para Taylor se você assistiu a volta de A Roda do Tempo, Taylor. O que você acha? Você ia mandar. E não, né? Obviamente. Assisti, sim. Você e a Amanda são os únicos fãs do Brasil de Roda do Tempo, né? Porra, eu sou fãzaço, assim, eu não tava aqui me segurando pela volta da série. E voltou com 3 episódios, né, Beto? Viado, o pior não é porque voltou com 3 episódios, são 3 episódios, um de 58 minutos, um de 60 e um de 70 minutos. Que isso? Sim. Puta que velho! Bettina Polaroid. Bettina Polaroid. Não, jovem, eu não sou fã da Roda do Tempo, não. Eu assisti a primeira temporada toda, mas assim... Isso aí é, não lembrava de nada, eu já tinha até esquecido da série. Eu acho que na minha cabeça, eu tinha até tirado aqui do aplicativo que eu uso pra acompanhar a série, né? Aí, quando eu vi, ia voltar agora, né? Aí eu digo, vamos lá, né? Ver o primeiro, tava aqui, pô, e tal. E assim, né? Vi que eu realmente não lembrava de nada, eles fazem uma retrospectiva da primeira temporada, né? Mas assim, ainda com a retrospectiva, muita coisa ficou ali sem explicação. Mas assim, cara, eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra falar desse retorno, porque eu realmente... Você é a única. Você é a única esperança do povo que assiste Roda do Tempo. Não, porque assim, pra quem... pra Amanda, né? Tô falando pra Amanda, que é basicamente quem vê, né? Então, beleza. Amanda. É Roda do Tempo. Pronto. Amanda e Henrique, então. Mas é porque, assim, basicamente, a história da Roda do Tempo lá, quando começou na primeira temporada, era de que tava voltando, como é que é? Tenebroso, né? Que é o mal do mundo, está voltando e tal. E aí tem a reencarnação de um herói, um defensor e tal, que já teria voltado e seria um dos cinco protagonistas ali. Um deles seria esse protetor, né? E aí a primeira temporada, assim, basicamente foca nessa questão de quem seria, quem deles é essa reencarnação, o escolhido, exatamente. E tem toda essa questão da Rosamund Pike lá, né? A Moiranha, que ela ela meio que guia, né? Ela é meio que um guia ali, ao mesmo tempo protege parte deles e tal, né? Então, assim, a primeira temporada, do que eu me lembro, é basicamente isso, né? Então, assim, quando volta nessa segunda temporada, só que, assim, no final da primeira temporada, eles tinham se separado, né? Os cinco protagonistas. E aí, agora foi, assim, basicamente mostrando onde é que tá cada um, né? Na história. Então, assim, a gente tem que as duas mulheres, né? Foram pra roda, né? Foram lá, como é que se diz? Foram recebidas pra, tipo, treinar pra virarem magas que nem a Rosamund Pike, né? Então elas estão lá, vão começar a treinar, né? Pra desenvolver os poderes e tal, né? Só que enquanto, assim, tem uma que tá lá tentando treinar e tudo mais, só que não é tão poderosa, e a outra é muito poderosa, só que ela é meio revoltada, ela não quer muito ficar ali, né? No treinamento. Sempre tem, né? Sempre a que é mais poderosa é a mais revoltada. Exatamente. Então, assim, nesse primeiro episódio mostrou elas duas, né? Assim, a diferença entre elas, e aí a guardiã delas duas, né, fica tentando ensinar, mostrar pra menina revoltada que ela é poderosa, que ela tem que se concentrar, que ela tem que desenvolver os poderes e tal, e aí não consegue. Aí uma das magas, que é má, né, má não, assim, né, não sei se ela é má, porque não lembro de muita coisa, mas assim, aqui vamos dizer assim, a gente desconfia dela, né, ela diz, não, me dá só um minuto aí que eu vou conversar com ela, né, pra poder botar a real nela, né? De que ela tem que desenvolver os poderes. E aí ela vai lá e tal, e ela começa a atacar a menina com várias magias e tudo mais, até que a menina vai e consegue, né, jogar uma magia de volta, né? E aparentemente mostrar que ela é realmente muito poderosa, né? E aí ela diz, então, é pra você fazer isso, você tem que desenvolver esses poderes, né? Então, basicamente, pelo que eu vi, elas duas ali vão ficar nesse intensivo, né? Ali, desenvolvendo os poderes. Adoro intensivo. É, intensivão. E o Ruivinho? O Ruivinho, ele só apareceu no final, só. Tô tentando lembrar qual foi a sequência. Você só viu o primeiro? Foi. É, achei que você tinha visto os três de 1h20. Não, porque eu vi 60, 70 minutos, eu digo que eu não estou obrigado, né? Já foi quase uma hora no primeiro. Quase três filmes, né? Sim, exatamente. O Ruivinho só apareceu no final do primeiro, mas assim, não lembro qual foi a circunstância. Eu sei que no final do primeiro, a Mohane, ela tem o... Porque assim, tem nesse mundo, essas magas, ela tem um guardião. Tereza, né? Aflição. Hã? Nesse mundo, Tereza Aflição, já dizia Jesus Cristo. Ah, Tereza? Tereza, Cristina, né? Uhum. Cada maga dessa tem um guardião, né? Que eles têm meio que um vínculo, né? Assim, eles são ligados um ao outro. E aí, só que esse vínculo entre a Mohane e o Lan é destruído na primeira temporada. Então, assim, agora ela tá fazendo as coisas e não tá, assim... tá pouco se fudendo pra ele, sabe? Então, assim, ela tá lá pesquisando umas coisas e ele vai lá e quer saber o que, é que ela tá pesquisando, o que, é que ela tá fazendo, e ela simplesmente diz, não quero. Apenas não, né? E aí... Não. É, exato. E aí fica nessa, o episódio todinho, ele tentando e ela nada, ele tentando e ela nada. E aí tem uma hora que ela foge lá do local onde ela tá, pra poder ir atrás de pesquisar umas coisas. E aí chega os monstros do mal lá, os dementadores, né, e atacam ela, e aí ele chega no meio da luta pra proteger ela mesmo assim, e aparentemente ela acaba morrendo, porque ele leva várias, né, acho que é tipo uma lança, né, então assim, ele é praticamente picotado, né. Várias lançadas. Então, exatamente. Várias peradas. E aí... Nada! Eu pensei em falar isso também. E aí, aparentemente, ele morreu mortinho, né? Se não tiver nenhuma magia pra resgatar, né? Então, assim, dos que eu me lembro, deixa eu ver, eram as duas meninas, o Ruivinho quase não apareceu. Tem o que ficou, esse acho que nem apareceu no primeiro, não. Não lembro dele ter aparecido no primeiro, não. E tem o outro, que é o Perrin, que ele é mais grandão, assim, e tal. Que acho que ele também teve uma participação rápida nesse episódio, assim. Ele tá meio que andando, sem rumo, assim. Então, assim, só tem umas mostradas. Sem lenço, sem documento. Exato. Sem ira nem beira. Exatamente. Então, assim, né, uma hora assistindo isso, aí eu entendi porque é que eu realmente tinha abandonado, né, a série. E a roda continua girando. E a roda continua girando. Para onde vai, não saberemos. Quer dizer, podemos até saber, mas não vai ser por mim, gente. Mas você largou? Tá, claro, né, jovem. Gente. Deus, três. Não era nem pra eu ter voltado. Eu só voltei porque eu esqueci. Meu mundo caiu. Aí eu digo, não, vou ver, tô fazendo nada, né? Mas. Mas tem como tirar do aplicativo da Amazon? Não, tio, do aplicativo de série. Que eu marco minhas séries. É porque lá na Amazon eternamente vai estar pra você continuar vendo, mesmo se você Sim, não quiser. Exatamente, exatamente. Infelizmente vai ficar lá mesmo. Triste. Mas Amanda e Henrique, contem pra gente como foi a temporada, que aí a gente é pertinho. Ah, quero saber do vídeo. A roda girou mesmo, né? Pra morrer, aquele ruivinho, né? Tinha aquele ruivinho uma delícia. Mas não vale 60 minutos, né, Nen? Não, eu vejo as fotos. É isso, muito melhor. Por favor. Conteúdo de qualidade. Muito melhor. E falando aí em coisa que atrai a massa, né, menino? Estreou a série que a massa tava esperando, que a massa está aclamando. A massa. Mas que os detratores estão dizendo que não é tudo isso que estão dizendo, né? Que é One Piece, né? Uma peça. Exato. A massa dos otaku que tava querendo, porque ninguém fosse falar nessa série, por exemplo. Eita. Oxi, gente. Voltando no tempo. Gente, o Chip Monk. É o que eles estão esquecidos lá? É, exato. Eu que maravilha. Amo, que rolou. Falou mal dos otaku, ficou até. Não, na verdade foi uma homenagem pra eles. Homenagem. Entendeu? Sim. E aí tava essa polêmica aí, né? Que na primeira semana One Piece fez 18 milhões de view, né? E aí foram comparar com Vandinha, que fez 50 milhões de view, né? Na mesma semana. E aí essa competição aí. E, gente, eu não sou uma pessoa... Falou dos animes. Já sabe. Amigo, ninguém aqui é, né? Vamos falar a verdade. Mas a senhora é meio otacazinha, né? A senhora é meio otária, às vezes. Eu tenho um velho otaku, né? A senhora é meio otakazinha. Ah, é K-pop, meio... gente, eu vou no show do Twice. Se alguém for, me vê lá. O que é um Twice, gente? Twice, gente, grupo de K-pop que tá vindo no Brasil, as mais famosas da Coreia, depois do Blackpink. Pensei que as mais famosas eram Blackpink ou BTS. Não, mas Twice é famosíssima, mais poderosa que a espada de um samurai. É, vai ter Carol de... Olha. De Através do Armário? Não, não vai estar tendo. Mas elas lotaram o Aliança, tia, filho. E aí abriu até data extra. Ah, mas quem não lota essa... Aqui? Oi? O Zé Felipe. Cara. Zé Felipe, que vai começar sua carreira internacional, né? Sem ter começado a carreira nacional, né? É. Vai lá com a Virgínia do lado, como se fosse uma dubladora de linguagem de sinais. Amo. Mas falando aqui de One Piece, né, menino? Um mangá muito aclamado, Brasil, né? É, inclusive tem na Netflix, eu tava olhando ontem que tem na Netflix 15 temporadas, né? Mais de 350 episódios, coisa pra cacete. Ele tem mais de 1000 episódios, o anime. Que isso? Gente! Eu já achei um monte, né? Mais Roda do Tempo. E vale dizer que os episódios de One Piece são gigantes também. Sim. Os episódios têm todos uma hora pra cima. É um desespero. Porque eu tô numa vibe de tentar assistir episódios menores, né? E eu fui com o coração aberto pra ver, porque eu achei o menino que faz o Luffy muito carismático. Eu achei ele muito, muito carismáticozinho, né? Ele tem um sorriso que contagia e tal. A gente sabe que o Eduardo tem que recatar ele, quê? Que é isso, Jorge? Me respeita. Do nada. Do nada. I feel very attacked. Não pode ver o novinho. Tem o Seiya, né? Do Cavaleiro Zodíaco. Deliciosíssimo. Também. Tá ótimo, velho. Tá de parabéns. Cabelo verde ornou muito. Cabelo verde ornou muito, exatamente. Como o Zoro. E tem a menina lá, a Nami, né? E tem o outro menino lá, o Lourinho, que depois não anda mais com eles. Lá, o marinheiro. Ah, se eu fosse marinheiro... Que é o menino Drag Race, né? Do cabelo rosa. Oi? Drag Race? Tem o cabelo rosa igualzinho do Drag Race. Você sabia que ele é não binário? Sim. Ah, é? Uhum. É uma pessoa não binária. Ah, eu vi um pronunciamento. Vou até achar aqui pra vocês, que eu fiquei muito bugado. Que era de um perfil de One Piece. Ah, que chamou de menino trans e na verdade é não binário, né? Isso, que falou assim, ó. Deixa eu achar aqui. É, retratação e pedido de desculpas do ADM do Vigor. Botou aqui, nem sabia que o Gil tava envolvido. Gil nisso, do Vigor, tá. Gil do Vigor que tá aí na campanha, né? Que vai pois ficar milionário e vai renovar a DOA. Aqui, exato. Eu fiz um post sobre o ator Morgan Davis que dá vida ao personagem Kobe no live action de One Piece, dizendo que ele era um homem trans. Porém, ele não é um homem trans, e sim um ator trans não binário. Peço desculpas pelo erro grosseiro e espero que não se repita. Mas aí, pra falar ator? Ah, viado, agora que eu me liguei. Ele é uma das crianças do A Morte do Demônio. Do novo. Isso, sim. Ele é uma das crianças da Morte do Demônio. Elu. É o menino. É. Elu. Agora que me liguei. Ezra. E Lidili, né? Sim. Agora que eu me liguei. É porque no A Morte do Demônio, ele é Danny, né? Elu. Demônio. E aí, como é coisa de faz, Satanás? Faz o irmão assim, da menina lá, não é? Tem a menina? Isso. O menino e tem mais uma outra criança, né? E tem a Piquitita. Isso. É isso, mano, lembrei. Tem a Piquitita. Então, mas eu fiquei na seguinte dúvida. Não pode falar que é homem trans, não pode falar ator trans? É. Poderia ser ter dito, é uma pessoa não binária, né? É. É uma pessoa não binária. Uhum. Né? Mas enfim, isso é só porque eu fiquei realmente muito assim do ADM do Vigor, ficar com medo de ser cancelado, né? É. Mas essa é a nossa vida atualmente, né? A gente fica nessa coisa, né? Nessa corda. Velho, tudo babadeiro, né? Tudo babadeiro. Assim, eu acho que Eu diria que talvez ele seja um homem trans não binário, ok. Porque até então aqui, os outros créditos no IMDB estão como Morgana, né? Os outros créditos estão como Morgana. E a partir de um certo momento aqui tá como Morgan. Então pra mim ele é um homem trans não binário. Beleza, seguindo. Uhum. Né? Fala que é uma pessoa trans não binário. O dia que a gente encontrar com ele, a gente pergunta. Tá. Né? Como ele se sente confortável de ser chamado, né? Até porque o personagem dele, até onde eu vi que é o terceiro episódio, não tem tanta importância. Seguindo. E aí a gente tem o... O Luffy, né, menino? Esse menino aí do chapéu de palha, com esse poder maravilhoso de se esticar como borracha, que ele quer achar. Gente, eu tomei um susto quando eu vi a primeira cena disso, que eu não tava esperando. Não tava esperando, amigo? Não sabia nada sobre isso. Aí tava um negócio... Assim, não tava realista, sério, mas tava assim, né? De repente começou o stick e puxa, porque que sim. E todos dançam com stick e puxa, né? Sim. E ele que tem o sonho, né, de achar o tal do tesouro lá do One Piece e se tornar o rei dos piratas, né? Os piratas. E ele é esse menino otimista, gente boa, que chato, quer ter a sua tripulação. Ele é positividade tóxica, né? Porra, total, gente. Que inferno. Positividade tóxica. Quando, no terceiro episódio, quando ele sobe na mesa, eu digo, bicha, seja menos, porque olha, tá difícil. Positividade quando ele tá afim também, né? Porque umas horas ele começa a gritar com os outros, arranhar a cara, cortar. Eu fiquei, gente, bipolar. Ah, é, principalmente quando ele é criança, né? Quando ele é criança, ele fica putaço. Sim. Nossa, quando ele é criança, ele começa a gritar comigo, você se deixou se humilhar, filho da puta, você quer? Eu falei, mas gente, mas deixa o homem se humilhar. É isso. Eu não sei até onde Taylor viu, eu só vi 3 episódios também. Eu vi até o terceiro também, até agora. Eu vou ver tudo, mas eu só vi até o terceiro. É, eu pensei assim, eu não, nem tirei da minha coisa de continuar assistindo, porque eu devo assistir, mas vou assistir num ritmo mais tranquilo. Sim, exato, também. Não, porque eu achei a série bacane, achei que o menino é super carismático, o elenco funciona bem, mas tem alguma coisa que não me pegou, assim, tipo, ela é simpática, ela é bem simpática. É uma série correta, eu falei assim, a fotografia é super bonitinha, o elenco tá bem, todo mundo, mas não teve nada que me deu vontade de seguir, assim. É isso, mais ou menos isso. É uma série infantil. Tipo, coisa de um anime. Não, sei lá, tem coisas que funcionam. Assim, não que não funcionasse. Mas é muito esquisito ver esse povo do cabelo verde, do cabelo rosa. E olha que eu assisto muita coisa assim. Mas, eu acho que tem coisa. Não, eu acho que tem coisa que funciona pro anime. E aí você não precisa fazer a risca tudo. Só pra você falar que fez, que você tá fazendo a história tal. Você podia ter feito de outras coisas, de outros jeitos, entendeu? Eu acho que tem umas coisas muito diferentes. Eu acho que isso que eles fazem, até comentei assim, que eu falei, a cena inicial é engraçada porque tem umas pessoas com as roupas meio medieval, aí tem uma galera de cabelo colorido, eu gostei assim, de como eles fizeram essa mescla. Sim. Só que eu sinto, e aí eu realmente não sei, é só de achismo, que é uma série com muito mais fanservice pra quem viu o anime, do que preocupação de pegar um público novo, assim, porque eu assistia aí 200 personagens, aí o palhaço rindo, aí não sei o que, que parecia muito que eles queriam enfiar tudo dos 1800 episódios do anime de uma vez pra quem gosta, ficar, olha ali, olha, tem fulano, exato, olha, exato. A impressão que eu tive também foi essa, de que assim, é muita informação ali, sabe? Então, assim, é como o Léo falou, que levou o susto, né, na primeira cena do protagonista, tal, do Luffy, né? Mas, assim, e aí você vai vendo várias coisas, é ele que se estica, aí o palhaço, ele se desmonta e não sei o quê, e aí tem gente com cara de peixe e tem pirata com não sei o quê, sabe? Eu acho que tem muita... O mundo ali parece que é muito misturado, sabe? Não tem, assim, muito uma definição. Então pode acontecer de tudo, inclusive nada, sabe? Então, inclusive alguém tinha me falado que esse negócio era sobre troca de corpo, eu fiquei esperando. Gente. Foi. Alguém falou assim, o One Piece é tipo, se eu fosse você com não sei o que, porque a gente pecado é troca de corpo. Com a necessidade disso, né, amigo? Pela expectativa. Passado. Ai, ai. É legalzinho, mas eu acho que tem uma. É muito discrepante a primeira cena do pirata lá, que você falou. Que é tudo misturado e aí agora todo mundo é muito caracterizado pra ser um de cabelo rosa, um de cabelo verde, um de cabelo vermelho. Aliás, o piratão velho lá, ele ficou a mesma cara, né? Depois de 35 anos. Não interessa. Palhaço gostoso, né? Vamos falar a verdade. Ai, gente, eu não aguento mais Joker. Chega desse personagem. Toda hora, né? Que o palhaço é o cara de Agents of S.H.I.E.L.D., né? Zanon? É o ex da Daisy. Sim, muito, muito. O Ward? É o filho do Simmons com a Gemma, né? Isso. Ah, então não é o Ward. Exato. Ah, não, o Ward não. O Ward era o outro lado. O Ward era o agente. Mas assim, eu acho que é bem isso. Eu tô assistindo assim, um episódio, aí depois 2 dias eu vejo outro, sabe? É uma série que eu me divirto assistindo, mas não é assim, meu Deus, que coisa que prende minha atenção, sabe? Não é nenhuma Wandinha, né? É, não é nenhum Wandinha, óbvio. É, tem bastante gente comparando com Wandinha, né? De ser o mesmo Eu acho que não tem nada a ver, são coisas totalmente diferentes. Bote diferente. Eu acho que eu fui medindo meu interesse na série, porque como eu tinha bastante coisa pra assistir, né, nessa volta, aí eu vi um episódio de One Piece, vi um episódio de Shelter e vi um episódio de Quem é Erin Carter. Aí fui fazendo isso, fui mesclando E aí chegou uma hora que, tipo, a Erin Carter, eu assisti todos os episódios que faltavam de uma vez. Aí depois eu vi Shelter. E aí o One Piece ficou assim, tá, e agora, depois do terceiro? Vamos fazer. Tem outro detalhe, né? One Piece, pra ser série juvenil, longa pra caralho os episódios. Sim. Uhum. Sim, 60 minutos pra cima todos os episódios, é muita coisa. E tipo, o primeiro teve uma hora que eu já tava desligado, que eu falava assim, ah, um é preso, aí os três lutam, aí o outro é preso. Aí tipo, eu falo, gente, sai desse loop aí. E assim, gente, sinto informar os fãs aí, o ritmo desses episódios não é bom. Tem barriga demais. Esse terceiro episódio da que eles vão visitar a menina lá, a Luna, doente, né? Das coisas, a menina doente. Nossa, é muito chato. É muito chato, mas olha. Não, e que assim, aquele contando caô toda hora também. O plot ali, você já sabe o que vai acontecer na primeira vez que aparece essa menina com o cara que cuida dela, né? Aham. Uh-huh. Você claramente já sabe que ele tá assim. Você só não sabe que ele é um pirata também e que tem aquela. É o Wolverine, né? Que tem as garras na mão. Que tá procurado, é. Exato, exatamente. Mas de resto, você já sabe o que, é que vai acontecer ali. Eu achei muito longo. Vi muita gente dizendo que chorou com o season finale, né? Mas dia, quando eu chegar lá, a gente descobre. Pode criança chorando. Pode ser que a pessoa chorou de felicidade, né? Que acabou. Que acabou, né? Que não ia ter que ver mais episódio de 60 Exatamente. Minutos. Vai saber. Acho que 60 minutos é muita coisa. Mas eu acho que é uma história legal. Tem uma premissa legal do pirata que morre, faz os outros piratas surgir. Aí tem que juntar o grupinho. Mas sim, tem um negócio, né? Não. Como a gente falou aqui, é uma série muito simpática. É uma série simpática. Eu acho que legal. E tirando o protagonista, o restante é uma série simpática. Você não gostou do Luffy mesmo, Tê? Cara, é porque ele é muito positividade tóxica, falou. Então, assim, eu não consigo ser animado. Eu sou velho já, gente. Então, assim, essa empolgação é de adolescente, né? Eu não tenho mais essa empolgação, né? E aí, tipo, ele... Ah, eu vou ser o melhor pirata, o maior pirata do mundo e tal, não sei o quê. E sai atropelando tudo pela frente, né? Então, assim, e os outros dois lá que estão com ele, a menina e o Seiya, né? Ficam lá, esse menino é perturbado, né? E tal, né? Claramente. E aí sim, vê ele só fazendo merda. Nesse terceiro episódio, que é com que ele quer comprar o barco da menina, cara, ele começa a surtar com essa história do barco, que lá na cena do jantar, né? Os dois ficam se olhando assim, gente, ele só tá falando merda com merda. E eu, olhando aquilo ali, eu tava constrangido. Eu digo, gente, se eu tivesse um barco, não vendia nem nunca pra esse menino. Acho que o meu maior problema com ele foi realmente ele riscar a cara na faca à toa só pra dizer que era um pirata tão mal. E contar isso pros outros como se fosse massa, assim. Tipo, olha o que eu fiz, tem uma cicatriz aqui. Aí no terceiro aparece aquele outro menino lá também que é mentiroso, que fica contando várias histórias de nossa, pirata. Nossa, chato pra caralho. Eu digo, pronto, era só o que eu precisava, né? Juntar um chato com outro chato na história. Aí vai dar certo. Mas por que vocês não veem um anime pra parar? Ah, sim, já. Ah, tudo que eu preciso na minha vida, né? Depois de Slash. Exato. E esse pirata mentiroso do episódio 3, ainda por cima, eu detesto esse ator, né? Que eu via ele em Greenleaf. E o personagem dele era asqueroso em Greenleaf, e aqui eu não consigo, felizmente. Mas eu devo terminar, né? Eu não garanto que vai ser uma coisa muito rápida assim pra ver, não. Eu vou ver, aos poucos, doses homeopáticas, né? Eu vou vendo, com tranquilidade. E então vamos trocar aqui de serviço, né, menino? E vamos falar de Shelter, né? Que é a primeira adaptação do Harlan Coben, que tem várias adaptações dele na Netflix, né? E aí acabou o contrato dele com a Netflix e ele fez um contrato com o Prime Video. E aí o Shelter é a primeira adaptação dele pra Netflix, né? Quais são os da Netflix? Da Netflix tem aquele Não Fale com Estranhos, né? Não Fale com Estranhos. Tem aquela Safe, que é até com o Michael C. Hall. Uhum. Que eu vi que esse homem, eu fui pesquisar sobre esse livro, né? Porque eu queria ver o final. Aí eu vi que, tipo assim, ele já tinha uma série famosa do tio do personagem desse livro, que eu acho que na série não é o tio, né? Botar pra lá. E aí depois ele fez essa série desse menino, que é o Mickey. Na outra é algum outro nome, e com M também. Aí eu fiquei, gente, mas vamos fazer a série do tio inteiro. Da Netflix tem o Safe, tem o Não Fale com Estranhos, tem o Silêncio na Floresta, o Inocente, Desaparecido para Sempre, Fique Comigo, Confie em Mim. Essa, tá dizendo aqui, ó, série de thrillers Myron Bolitar é escrita por Harlan Coben e estreou com Deal Breaker. Teve essa? Deal Breaker. Não. Porque aparentemente essa é sobre o Mickey Bolitar, que é sobrinho do Myron, que é um grande personagem de Harlan Coben, Harlan Shake. Adorava esse meme. E aí, menino, o que que tem aí? Temos Constance Zimmer, né, nessa série, e Polarra, né, que morre no primeiro episódio, bichinho. Que morre em 5 segundos de aparição em Santa Mônica. Exato, ele falece, né, bicho, ele acabou ficou de traumatizado depois da Mulher Maravilha. É, que a Mulher Maravilha ficou estrompando ele durante, né? Pois é. Semanas, usando o corpinho dele. E aí, menino, ele volta pros Estados Unidos com seu filho, né, Mickey, e eles acabam sofrendo um acidente. Ele, allegedly, morre. A esposa tem uma crise profunda de depressão, fica internada. E o filho vai ficar com Constance Zimmer. E Constance Zimmer é o quê do menino? Tia. Ah. Ela é irmã de Polarra. Entendi. E aí ele vai começar essa vida nova, né, escola e tal. Até que tem uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Fiat. E tem lá uma feiticeira, uma deusa maluca, uma feiticeira, uma mulher esganhada. O susto que eu tomei com o menino elástico em One Piece, eu tomei com a bruxa de Chapolin aparecendo nessa série. A bruxa do Chapolin. Que assim, a série tá lá super, depressão, ela vai morrer, não sei o que. De repente aparece a velha. Seu pai está vivo. Exato. Velha morcega, né? A velha morcega. E essa casa aí, ela é muito misteriosa, né? Muito babadeira também. É uma casa muito babadeira. Que, a princípio, sumiu um menino que era melhor amigo de Polarra quando ele era criança. E a velha fica falando que o pai dele tá vivo e tal, e vai começar a ter um mistério. E, além disso, tem a menina Ashley, né? Que também é a novata na escola. Que a gente pensa assim, essa menina é estranha. Ela também tem alguma coisa. Que é a menina que só o Mickey conheceu, né? É, o Mickey e a cheerleader. A cheerleader também conheceu. Tanto que a cheerleader depois fica com a arma, que tava na bolsa. Ah, é. As mulheres desse filme são tudo misteriosas, né? Tem a menina da Tatu. Ainda tem a Emma também, né? Sim. E aí vai ter esse mistério aí, né? Dessa casa. E muitas coisas. É, e Constance Zimmer fala que quando Polarrinha entrou na casa, quando era criança, né? Que desafiaram ele e tal. Ele ficou lá dentro com a véia, a feiticeira. E aí, quando acharam ele, a partir dali, ele nunca mais foi o mesmo. Foi a mesma pessoa, exato. E aí, mostra ela do lado de fora, gritando pra ele. E assim, eu disse pra você que eu fiquei interessado. Uhum. Né? Aí, eu vi o segundo episódio e continuei interessado. Uhum. Né? E vi metade do terceiro episódio até antes da gente vir gravar. E ainda estou, assim, interessado. Que agora temos aí outras figuras na cara, na coisa, que é um homem com uma tatuagem de polvo na cara. Também. É, que saiu na foto da menina Ashley que tava desesperada. Eu tô envolvido pelo mistério. E eu tenho que dizer que eu achei o elenco jovem bem legal, assim, bem bonzinho o elenco jovem. Tanto o Mickey, quanto o menino branquinho lá, que decidiu ser amigo dele do nada. E até a Emma Gótica lá também. A Gótica Trevosa também gostei. Mas, assim, posso me decepcionar? Posso me decepcionar. Mas eu acho que eu vou seguir até o final, né? São 8 episódios. Mas tá passando ainda, não acabou não. É, tá passando semana a semana. Hoje foi... Essa semana foi o... Semana vai ser o sexto, né? Vai ser o sexto episódio. E... O clima, pra mim, até tá interessante. Eu, particularmente, não gostei muito das outras adaptações do Harlan Coben que eu vi, né? O Safe eu acho bem chato, o Silêncio na Floresta é chato, Não Fale com Estranho é chato. A única que eu vi toda foi o Inocente, que eu achei ok. Posso te dar spoiler do episódio 3 que eu achei surreal? Pode. Tá dizendo aqui que a véia feiticeira, Bat Lady, é uma tal de Elizabeth Sobeck, que é uma menina que escapou de Auschwitz durante a Segunda Guerra. E ajudou a libertar muitas crianças. É, linkado. Gente, tudo ligado com a minha viagem. Pois é. Olha. Ah, e eles até fazem uma referência a Anne Frank, né? No... Sim. Na série, né? E ainda tem o plot também que a professora também, no segundo episódio, ela tá, aquela professora véia, ela tá lá super esquecida, esquisita, vendo uma cova, aí aquela pessoa pergunta assim, ah, foi aqui que você enterrou ele, né? Dando a entender que foi o molequinho que sumiu, o passado. Assim, são muitos mistérios. Se vão responder, eu já realmente não sei. Né? Olha, mas a resposta de por que a véia disse que o pai de Mickey tava alive vai te deixar assim, vou até deixar você chegar lá e você me conta o que você achou, que eu li aqui, tô assim. No 3 também? É no 3. Meu Deus. Agora eu vou terminar de gravar e vou assistir. Assim, eu achei, como você falou, acho que o trio funciona muito bem, né? O Mickey, o Spoon e a menina. Achei que a dinâmica deles ali, enquanto o Mickey invadia a casa da véia e os outros dois fingindo que estavam se pegando, achei super engraçadinho e tal. Só que eu não faço ideia de pra onde esse mistério pode ir. Assim. Que é isso, a menina que sumiu, ele vai atrás do endereço dela e fala, ah, sua filha, a mulher não tem filha porra nenhuma, e aí estão levando um corpo que você não sabe quem é, e eu fico assim, que, sabe? Tipo, tô muito confuso pra isso fazer sentido. É, essa série é muito que. E aí eu já descobri aqui que essa véia aí, que era fugitiva de Auschwitz, ela pertence a uma organização da qual Polarra também fazia parte. O que que tá acontecendo, meu Deus? Que é a organização chamada a Beona Shelter. A Beona, que o homem no segundo episódio fala que a Emma, né, ela pode ser que seja essa deusa Beona que protege as crianças. Isso, é uma deusa romana do Safe Return. É isso, olha. Aí tem esse policial Mega Evil também, né? Todo dia fica prendendo Mickey também, todo dia prende Mickey, uma loucura. Ah, eu adoro que esse menino toda hora é preso e depois sai de porra. Exato, e aí Constance vocês me falando assim, só porque ele é negro, né, você fica prendendo ele, né, tô sabendo, tá, não sei o quê. E eu assim. Mas eu. É bem isso. Tô achando até agora ela bem. Que. Medo, né? Medo de dar tudo errado. Mas, eu já vi aqui que o fim do episódio 3, ou isso que o lugar tá falando, é o fim do primeiro livro. Fim do primeiro livro? São quantos livros? Que tem uns 3 já. Eita porra. É. Então vamos ter. Então não vamos ter nem uma temporada inteira aqui. Já, você falou que já passaram 6? É, hoje, essa semana é o 6º episódio já, dos 8. É porque ele tá falando aqui que, ó, o episódio 3 faz essa dramática revelação muito, muito antes do que o livro faz. Então é possível que os viewers vão descobrir novas coisas que o povo que lê os livros não tá sabendo. Eita, eu vou contar então tudo dos viewers. Mas aí eu te conto então, já que você não vai seguir, eu te conto. É, não, porque realmente... Essa pessoa não viu não, né? Não. Realmente assisti uma série pra ver o povo falando de uma organização de povo fugir de Auschwitz. Não tá no radar, não. Mas olha, se for só organização secreta, eu vou surtar. Eu tava esperando mistérios, tava esperando, né, coisas sobrenaturais de Almeida. Eu acho que não vai ter sobrenatural, não. Vou ficar bem irritado se não for. Tem uns nazistas vilão aqui no meio. Até porque a véia matou o outro homem com um tiro na cabeça, né? Professor. Ai, meu pai do céu. Ó, e vale dizer que no livro a menina que some é namorada de Mickey. Eita porra, então mudaram tudo mesmo. Pois é. E o tio dele, que era a estrela das outras séries lá, virou Constance Zimmer. Adoro. Porque Constance Zimmer sabe de alguma coisa, que ela tem ali uma coisa que ela sabe. Ela se sente culpada, né, pelo que aconteceu com o Polar. É, ela sabe de alguma coisa, isso eu tenho certeza. Certeza, né? Como disse, menino, eu vi... Quem é Erin Carter, né? Essa grande minissérie da Netflix, né? Minissérie inglesa. Bacane, né? Meio espionagem, meio... Ah, meio espionagem. Acho que é uma série que Taylor veria, se tivesse com tempo. Vendo, né? Eu nem ouvi falar nessa série. Não. Ela tá na Netflix ali de miudinha, estreou semana passada também, né, junto com One Piece. 7 episódios de 45, 50 minutos, que tem essa Erin Carter, que mora ali em Barcelona com sua filha e tal. No começo da série mostra ela meio que fugindo com essa criança. E aí ela tá vivendo uma vida normal, né? Ela tá sendo professora assim, numa escola e tal. Até que rola um assalto num supermercado e ela, pra proteger a filha, ela acaba matando o assaltante. E aí ela vira uma meio que uma celebridade e tal. Só que aí a gente vai ver no passado dela, porque essa mulher tem essas habilidades diferentes, né? E aí, no passado dela, a gente descobre que ela tava na polícia, depois ela trabalhou infiltrada numa gangue que ia roubar ouro, e durante um tiroteio com a polícia, ela acaba roubando esse ouro, roubando uma criança e fugindo. Gente. Né? Exato. E aí ela começa a viver essa vida de mentira, até que as coisas começam a confrontar ela, né? No presente. Mas eu acabei achando interessante, fui vendo um episódio atrás do outro, né? Hoje eu vi, sei lá, acho que 4 episódios ou 3 episódios e meio. E 7 episódios eu acabei vendo rapidinho, né? Uma que me pegou de surpresa, que eu comecei a ver ela antes de viajar e terminei quando eu voltei de viagem agora, foi a Mask Girl, que é coreana, Mask Girl, né? Que é a história de uma menina, coreana, obviamente, que ela tinha o sonho de ser famosa. Ela tinha o sonho de ser famosa, mas ela tinha uma coisinha que atrapalhava esse sonho dela. Ela era feia. Oi? Ela era muito feia. Ela era feia. Muito feia. E aí ela cria esse alter ego que fica fazendo, tipo, esses shows de live cam, né? Ah, tipo a Tata Werneck na novela? Isso, isso. Tipo Arara, Chico Linguiça. Já avisou caminhões. Aí ela faz esses shows, né? Mascarada, e ela é a Mask Girl, né? E aí ela é um sucesso, um fenômeno. E ela trabalha numa empresa de contabilidade e tal, não sei o quê. Até que um dia ela tá chateada, vai dar um passeio e aceita se encontrar com um dos fãs dela. E aí ela tá sem a máscara e tal, e ele fica falando, não, porque você é muito bonita e tal, e tenta leva ela pra um motel. Ah, e ele quando fala, chega tira lá, a máscara que cobre o seu rosto. Tira a máscara que cobre o seu rosto. E aí quando ela chega no hotel com ele, ele começa a tentar forçar, transar com ela, e aí ela fala assim, ah, eu não quero. E aí quando ela vai tentar sair, aí ele fala assim, é porque você devia agradecer que eu queria te comer, porque você é uma baranga horrorosa e tal, não sei o quê. E eles começam a lutar. Ela acaba batendo a cabeça dele na quina da pia, sem querer, ele morre. E no escritório que ela trabalha, tem um cara que ele é apaixonado, obcecado pela Mask Girl, e ele acaba descobrindo que a Mask Girl é essa menina que trabalha com ele. E ele ajuda ela a desovar o corpo, né? Ele corta o corpo do cara em pedacinhos, coloca numa mala e ajuda a desovar. Só que esse cara, ele é um tarado sexual. Então ele tenta estuprar também a Mask Girl, e a Mask Girl acaba matando ele. E também cortando ele em pedacinhos. Não tinha uma procedural de estupro e assassino? Não é? E aí, o que acontece? A Mask Girl, ela faz uma cirurgia plástica. E assim, o rosto dela muda. Ela vira outra pessoa, literalmente. O que tá acontecendo? Meu pai do céu. Virou de dinastia. Ela virou outra pessoa, literalmente. Vale dizer que essa série tem 7 episódios. E cada episódio é narrado do ponto de vista de um dos personagens. O primeiro episódio é da Mimo, que é a Masked Girl. O segundo episódio é pelo cara que era obcecado por ela. O terceiro episódio é pela mãe do cara que a Mask Girl mata. Aí depois é pela uma prostituta que virou amiga da Mask Girl. Depois a filha da Mask Girl, né? Então eles vão contando essa historinha. E o que acontece? Resumindo, né? A velha mãe desse tarado decide ir atrás da Mask Girl, fazer ela pagar e tal. E aí, depois que ela mudou de rosto, ela começa a trabalhar como acompanhante num bar e tal, nananã. Ela acaba virando amiga de uma outra menina que também era feia. Tomou um golpe de um artista de K-pop. Também fez plástica na cara, mudou de cara também. O que aconteceu? E aí a velha tenta matar elas duas. A princípio, a Mask Girl mata a velha, né? Mata a velha, joga ela no rio. E a Mask Girl se entrega pra polícia. Só que ela estava grávida. E aí ela deixa a filha com a mãe dela. E aí vai passando os anos no presente. A filha dela sendo criada pela avó. E aí, de repente, surge o rumor de que... Ah, essa menina é a filha da Mask Girl. Não sei o quê. Nananana. E aí a vida da menina começa a ser um inferno. Nananana. Beleza. Aí volta mostrando a Mask Girl na prisão, em 2023. E descobrindo que a filha dela tá sendo achincalhada nas redes e tal. Tipo Samantha em Pânico 6, que todo mundo fica... Ah, você é a... assassina, nananã. E aí a gente descobre que, na verdade, a véia, mãe do homem, que deveria ter morrido com o carro sendo jogado debaixo, dentro do rio, tá viva. E a véia que fica espalhando que a menina criança é filha da Mask Girl, transformando a vida da menina no inferno. Aí, no fim, a Mask Girl foge da prisão, né? E consegue resgatar a filha da véia dela. Só que nisso, a mãe da Mask Girl morre, a Mask Girl leva um tiro, a véia morre também, uma desgraceira, né? E aí, no final, a Mask Girl morre, né? E a filha dela fica viva, morando com a família da amiga, assim. E essa série também tem episódios muito longos, todos eles acima de 1h02, 1h05. Ah, mas questão de acontecimento, não é mesmo. Toda hora a pessoa mudando de cara? Muda de cara, viado. A bicha muda de cara. É bizarro. E aí, depois que ela fica véia, Mask Girl, porque a série começa em 2009, né? A série começa em 2009 e vai até 2023. Quando a Mask Girl chega em 2023, a bicha tá acabada. A bicha tá acabada. Arrasada na vida, na noite, né? Mas eu confesso que eu achei uma série interessante, gente. Tenho que dizer. Achei uma série interessante. Tanto que eu comecei a ver e terminei de ver depois que voltei de férias, né? Eu vi 3 episódios antes de viajar. Já e vi os outros 4 depois que eu voltei. Até por isso que eu atrasei um pouco a minha pauta, porque eu fiquei assistindo Mask Girl. Pode, é. Mas uma gostosurazinha que a gente assistiu, né? Não sei se Taylor assistiu, mas sei que Leoz assistiu, foi Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvah, né? Ah, maravilhoso. Novo filme aí, do Adam Sandler, que empregou toda a família dele, Taylor, nesse filme, tá? Ah. A esposa, as duas filhas. E também empregou a Idina Menzel, né? A Deldazinha. Sim. Botou a Idina Menzel fazer a mulher dele e a mulher dele fazer a outra mulher. A outra mulher. Que é a amiga da mulher dele. E, gente, sinopse muito, muito simplória, né, gente? A gente tem Stacy, esse grande ícone. Um pouquinho que de está botox. Aí pra se tornar. Tipo. Ela já tem, desde já vê um pouquinho de botox, essa bichinha. Ai, meu Deus do céu. Que ela tá pra se tornar mulher, né? E vai fazer o Bat Mitzvah. Eu confesso que eu não sabia que mulher fazia Bar Mitzvah. Pra mim era só menino. Então, o que eu deduzi do filme, tá, gente, pode ser uma informação errada, é que o Bar Mitzvah é do menino, o Bat Mitzvah é o feminino, e eles fizeram uma piada maravilhosa que tem o B'nai Mitzvah, que é o do gender fluid, né, eles falam. Sim! Tá chegando a vida adult. Exato! Que é um povo muito aí, liberal, menina? Dessa escola judia. Sim, começando pela Rabina, né, gente, que é completamente... Sim, a Rabina do Mullet, maravilhosa. A irmã de Stacy fica... Ficar acusando o Adam Sandler de gaslight toda hora, falando que a mãe vai ser cancelada. Eu achei, inclusive, que a irmã de Stacy, ela era a namoradinha da amiga, que não saía mas da casa. Mas é, né? Ah, mas no final ela tá com os meninos. Não, no final elas viram quadrisal com os meninos vendo filme de terror. Com os meninos? Ah, é? Eu acho que é. Eu acho que elas são namoros e aí os meninos se juntam e viram um grande poliamor ali. Acho honesto. Eu gostei. Pode ser, eu também gostei. Até porque Stacy fica toda hora, que essa menina não sai daqui? E aí Stacy, e aí a irmã tá... Me deixa. E aí, menino, Stacy tá pra fazer esse Bar Mitzvah e ela tem a sua melhor amiga, né? Lydia Rodriguez Katz. Amo, né? Lydia. Que elas são super amigas desde sempre. E Stacy tem um crush em Andy, né? Que é um grandíssimo idiota, mas que Nossa. É o gostoso da... Menino normalzinho. Ela fala como se ele fosse o maravilhoso. O maravilhoso, né? E eu amo que as cenas dele é tipo câmera lenta, vendo o cabelo, né? Vem aquela coisa. E aí, sabe o que acontece, Taylor? Ela vai fazer um truth or dare lá de pular de um penhasco, né? E a princípio, ela pula do penhasco e todo mundo acha ela super radical. Truth or dare não, o povo fala, alguém tem que pular. Ela fala, você, eu sabendo que você não... Ela fala, você e eu só pra aparecer por baixo, né? E aí, o que acontece, Taylor? Mesmo ela estando de bermuda e de calcinha, por algum motivo, o absorvente dela sai e começa a boiar, assim, perto dela, assim. E com uma mancha de sangue muito, muito, muito grande. Ah, mas eles contextualizaram, né? Porque quando a Adam Sandler liga pra ela e fala, qual é o seu fluxo aí, Lídia, diz intenso. E aí eles falam que foi o maior absorvente que tinha na loja. Exato, eu amo muito. E aí, menino... Ela fala pra Lydia assim, olha, a hora da morte do crush, acabou esse crush, não quero mais saber e tudo e tal. Beleza. Nisso, Lídia vai dar uma festa com as populares, né, e tal. Lídia é riquíssima, quando... né, menina? Lídia é riquíssima porque ela tem os pais separados, né? É, os pais estão se separando quando... o filme inteiro. Exato, então sempre junto. E aí, quando a Stacy decide aparecer na festa, o que que ela vê? Ela vê Lídia beijando seu crush Andy. E aí, amigo, a guerra está declarada. Ai, gente, é maravilhoso. No início eu falei assim, devo, né, ter empatia com Stacy, porque Stacy é uma grande cuzona depois dessa cena que ela pula, que ela, né, vê Lídia dando uma risadinha e ela fica assim, ai, você não me apoiou, não sei o que, eu fiquei meio puto. Só que depois Lídia caga na peruca também, bonito, né? E aí vai, porque, vai escalando. Porque só vai escalonando a merda, né? Só vai escalonando, o que ela manda lá no gossip do dia. Lídia tem... Mamilo cabeludo, né? E aí, Lídia, meu Deus, o que você está fazendo? Só você que sabia disso, para de ser doida. E aí, Lídia começa a namorar o menino só pra irritar ela. Só pra irritar ela. E aí ela fala, tudo bem, porque ela ia fazer o vídeo de entrada... Do Bat Mitzvah da Lídia, né? E aí ela pega os mais escabrosos da Apolo. Gente, a bichinha com meleca na cara, dando peido vaginal. Peidando vaginal. Na cara da ruiva. Ai, a bichinha dormindo, gente. Olha, cheirando o chulé, o seu próprio chulé. Né? Só coisa escabrosa. Não, o pior é que ela edita esse vídeo, tal, que ela tá com muita raiva da Lídia, mas depois vê o vídeo dela juntinhas, amigas e tal. Aliás, eu não sei se essas meninas eram amigas de verdade ou se eles acharam duas meninas idênticas a elas, né? Porque os vídeos delas, crianças, são elas. São elas, né? E aí a Stacy relaxa e deixa esse vídeo quieto, né? Só que aí as mães, né? A Adele Dazin e a mulher de Adam Sandler. Chega a mulher lá e fala assim, Adele Dazin, sua filha ia fazer um vídeo pra Lídia? Aí a Adele, vou ali ver. Aí manda esse vídeo. E eu fiquei assim, não, já fiquei com vergonha o filme inteiro pensando no momento que esse vídeo ia aparecer. Nossa, viado, quando a Stacy vem, que vai rodar o vídeo de abertura, e aí tá, tipo, as cenas bonitinhas, elas amigas, e aí, de repente... Não. Nossa, e o desespero dela pra ir tirar e pedindo pro DJ maluco tirar o vídeo, ele não tira. Cara, essa menina, Boquinha de Botox, ela é uma atriz excelente, sabe? Ela excelente. Tá, assim, muito boa. Excelente. Cabelo belíssimo, o filme inteiro. Sim. E é aquele negócio, né? Ela tinha tudo pra ser aquele estereótipo da menina feinha, né? Mas ela não é feinha. Ela não é a do grupo das descoladonas, mas ela também não é afim. Ela é muito estilosa, é. É uma personagem mesmo. Não. E assim, gente, eu só tenho que dizer que eu amei esse filme é muito gostoso. Eu achei super engraçado, assim. Porque por mais que as duas tenham atitudes muito irrepreensíveis, você tá sempre torcendo pela... Irrepreensíveis não, né? Repreensíveis. Repreensíveis. Você tá sempre torcendo pela amizade delas, porque é muito bonitinha. Sim, você vê que elas se importam uma com a outra. A Lídia também é super fofa. E fica, ai, mas eu te pedi desculpa, eu não quis, não sei o quê. E aí, no meio disso, eu acho que, assim, foi muito acertado o Adam Sandler ser um coadjuvantão nesse filme. Ele tá ali, muito coadjuvante. Tá ali fazendo umas piadas de cinema, de cobertor, não sei o quê, e dormindo na loja, mas ele é super... Tipo assim, não faz toda a diferença. A Idina Menzel como mãe controladora tá muito engraçada. A irmã também com menina com a namo dela é incrível. Não, eu amo todo mundo, assim, nesse filme. Não, e tem o reizinho desse filme, né? Que é Mateu, que toda hora tá falando oi pra Stacy. E ela vai aos poucos, né, sorrindo mais quando vê ele. Isso aqui já é muito fofo, Mateuzinho. Mateuzinho é muito pequenininho, muito fofinho, né? E ainda vale dizer que Stacy vai pra casa de repouso da véia, da avó do Ed, né? Só pra provocar a Lídia. Eu amo que ela chega lá toda assim, ai, vai ajudar os velhinhos, não sei o que. Aí vai atrás, aí chega a velhinha, trouxe os velhos, sai! E a trilha sonora desse filme é impecável também, eu amei cada nova canção de DJ. O menino que é zoado também, o Aaron, fica toda hora pedindo Don't Stop Believing, né, e não ganha. Tadinho, e ele fala assim, agora eu vou tocar Don't Stop Believing, quem tá feliz? Aí o menino lá... E uma hora que a Rabina chega e fala, Aaron, você traiu sua mulher, disse que ele... Eu? Ela, não, né, garoto, tô zoando. O bichinho fica apavorado. Ai, ele fica arrasado, gente. A Rabina na esteira também, né, gente? Maravilhosa. Me traz um Gatorade. Não, eu adoro esse filme. Quando a Stacy vai se desculpar, né? Que ela tava lendo a Tora e tal, aí ela falou assim: ai, minhas amigas que eu deixei de lado, aí as meninas super emocionadas. Aí fala das outras patricinhas: ah, vocês, a gente faz isso porque a gente tem um pouco de inveja, tá, as meninas? Ah, imagina, todo mundo igual. Aí ela: mas vocês também sabem que são as cuzonas quando vocês querem, hein? Aí a Rabina: keep pedir. Tipo, aqui vocês podem dar uma maneiradinha? É isso, mantém a classificação indicativa, pelo amor de Deus. Ai, gente, eu amei, cara, que filme legal. Filme legal. Acho... foi uma surpresa. Esse eu vi no voo, né, de volta, eu baixei ele. E cara, eu dei boas risadas nesse filme. Nossa, foi um filme adolescente como há tempos eu não vi, assim, muito engraçado e muito coraçãozinho, todo mundo super bem. Exato. E sem sexualidade, sem drogas, sim, né? Então, você vê essas bobagens que elas faziam, ah, peito vaginal, não sei o quê, né? Tipo assim, não são piadinhas inocentes exatamente, mas são coisas que realmente passariam vergonha pros adolescentes, eu achei muito. Exato, igual elas falando, ela com as bonecas lá, ah, como você faria com seu namorado? Pô, super normal, sabe? Eu, assim, o Adam Sandler, ele tem as coisas bobonas dele, mas ele tem acertado bastante nesse filme dele da parceria com a Netflix, assim, né? Teve lá o do basquete no ano passado, agora teve esse aqui, né? Que ele não só fez o filme como empregou toda a família também, né? Eu achei maravilhoso. Eu fiquei até curioso saber se essas meninas já atuavam antes, porque elas são muito boas. Elas são muito boas. Eu vi que a Stacy, né? Que faz a Stacy, ela tem uns 4 créditos, assim, coisa que ela do próprio, do Adam Sandler, né, ela aparecia, todos os filmes do Adam Sandler ela aparece, basicamente ela tá sempre lá fazendo uma pontinha, né, e a Ronnie também, basicamente também, todos os e créditos. E aquelas mulheres mais velhas que apareceram nos Bar Mitzvah, que era tipo da família, também são da família Sandler, porque eu acho que elas iguaizinhas das meninas. Não, a Jackie Hoffman, o Adam Sandler só ama ela mesmo, né? A Jackie. Mas tinha umas 4 velhas. A véia de óculos. Sim, tinha as velhas lá da. As velhas, muito velha, né? E as velhas semi-velhas. Sim. Não. Nossa, outra cena que eu ri horrores, tem hora que Stacy fala assim: ah, eu comecei a fazer coisas boas, pagar o parquímetro das pessoas. Aí o DJ chega e fala: o que você tá fazendo? Ela: seu parquímetro tava vencido ali. Mas tava vencido de propósito. Eu queria flertar com a mulher com a guarda, com a fiscal. Com a guardinha. Aí Stacy: mas você parou na vaga de PCB, você pode ganhar uma multa de $500 por isso. Aí o homem sai correndo e bate no carro que vem. Carro. E ele fala: culpa é dela. Ah, eu amo muito. Nossa, excelente esse filme, cara. Esse é aquele filme que dá vontade de se assistir mais de uma vez, porque ele é muito, muito gostosinho. Eu provavelmente vou assistir ele novamente em breve, muito breve, assim, porque deu um quentinho no coração. E amizade, né, Stacy Lydia, hashtag pra valer. Friends Acho forever, né? Friends forever. Apesar de tóxico. Assistir isso. É seu trabalho de casa, assistir esse filme. Como é o nome? Você vai adorar, Taylor. É, você não está convidado para o meu bar mitzvah. É da Netflix? Netflix. You're so not invited to my bar mitzvah. Exato. Filminho curtinho, 1h40, né? Suavinho demais, muito suave. Agora, o que não é tão suavinho, né? Deixamos aqui para o final desse podcast, encerramento, porque vamos falar de uma série que já estreou, já tem quase um mês, né? Que é El Elegido, né? The Chosen One, O Eleito, a série que trouxe de volta o grande ícone da atuação, Didi Agron, meus amigos. Gente, vou falar o seguinte: Didi Agron está excelente no papel também. Nunca imaginei que ia dizer isso. Que o papel dramático pra caceta, né? Sim, papel de sereia. Sereia, mãe, né? Várias. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, né? Sim. Eu tenho que dizer que a cena do parto dela me lembrou muito a cena do parto dela em Glee também, né? Ah, mas ela não falou lá e pegou. É, exatamente. Só faltou isso, que me lembrou muito, né? Essa série, ela é baseada no quadrinhos, né? Em quadrinhos, que vai contar a história do Jody, né? Esse menino de 12 anos. Jody. Que, a princípio, ele seria uma reencarnação de Jesus Cristo, Eu Estou Aqui, né? É, só assim, que ele a sinopse diz isso, né? Mas a série em si, em nenhum momento você acredita. É, eu meio que quando começa a série, eu pensei muito no que ela é no final. Eu pensei. Mas eu confesso que conforme os episódios foram passando, eu fui caindo no... Ok, ele pode ser realmente o Messias. Nossa, né? Nunca acreditei. Ele pode realmente ser o Messias. E aí, quando eles fazem a liga toda, né, que ele vê lá, tipo, que ele tinha todos os pecados... Como é que... Pecados capitais, né? Aí eu falei, é, que eu pensava no começo realmente tava certo, né? Posso falar um easter egg do primeiro episódio que já me fez ter certeza da série? Não me pergunte como eu vi isso, porque foi, tipo assim, meio segundo. Mas no primeiro episódio eles estão filmando, né? Estão com a câmera. Sim. Tanto que a série é toda, ela fica wide, né? Depois quando ele presente e tal. E aí no finalzinho do episódio, quando tá a história do acidente e tal, que a gente tava a falar, tá a data. Tá assim, tipo assim, tanto de 1999. E aí a câmera dá uma virada e aparece assim, 1666. Caralho! Não sei como eu vi isso, porque na hora eu vi, eu falei pra ele, caraca, você viu? Aí ele, o quê? Aí eu voltei e vi que era muito rapidinho. E na hora eu falei, caraca, que doido. Eu não percebi. Caraca. Porque a gente tem esse menino, né, o Jody, que ele tá fugindo. A gente sabe que ele é uma criança especial, porque tem pessoas tentando pegar ele enquanto ele é bebê. Muitas pessoas, né? Muitas pessoas. E a Didi Agron fugindo, ele faz o guarda que vai deter ela, mudar de ideia, né? E eles vão pra uma cidade no cu do México, e estão ali vivendo uma vida normal até então, até que eles vão se aventurar ali pelo deserto, né, ali o grupinho de amigos dele, que aliás vale dizer que eu gostei bastante do grupinho de amigos. Amei o grupo. Carismático demais. Tirando o menino adulto que anda com eles e fica tentando pegar a Magda, eu achei todos ótimos. Você não gostou do... Eusébio, Eustáquio, sei lá. Hipólito, né? Não, achei um pouco Hipólito querendo pegar a menina sendo que ele é um adulto. Tadinho, se ele queria. O que eu mais gostei foi Tuquinha, né, gente? Perfeito. Tuca é muito carismático, gente. Tuca é o menino de óculos. É, o Wagner. A mágica, né? Sim. E aí eles estão ali porque aparentemente o tio de Tuca foi abordado por uma serena, né? La Serena, na Serena. E aí eles decidem ir pelo deserto ali pra encontrar a Serena, que eles ficarem famosos e tal, não sei o quê. E acaba que, né, na volta se pra perdem, casa... Se perdem, ficam com os lábios tudo craquelado. Tudo craquelado. Eu acho engraçado que, tipo assim, eles vão, acham o barco do tio do Tuca, aí eles entram numas cavernas, numas coisas, aí eles estão lá perdidos e podem começar a brigar, toda hora pode estar brigando com alguém, e aí o barco afunda e você fala, como é que eles vão sair daí? A próxima cena é eles andando no povoado. Eu falei, ué, mas... Como assim? Aparentemente tinha um outro caminho, né? Exato. Levava eles pra pedreira da Toei, né? Levava já pra pedreira. E aí, menino, tem um caminhão, né, vindo na estrada... Pela estrada fora. Oh, só um detalhe antes do caminhão. Antes, quando eles estão indo pra lá, aparece uma surfista que conversa com o Tio, Tio, Tio. Ah, é verdade. E ela fala pra ele assim, Jory, Jory, Jory, você, se você der algo pro deserto, o deserto vai te dar algo de volta, vai te responder. E aí, quando é que ele tem um medalhãozinho, lá, né? Isso, aí eles estão lá perdidos sem água, não sei o que, aí Tio, Tio pega o medalhão, rasga a mão... E começa a sangrar no negócio do deserto. E aí eles têm a indicação, né? Pra seguir uma luz, só pode ser Jesus. Pra ir atrás as gaivotas, né? As gaviotas. E acham o mar. É isso. E aí acham o mar, mas não acham a Serena, né? Isso. É, aí vale dizer também, antes do caminhão, que tem um menino... Como que é o nome desse menino? Diego? Sei lá. Menino cabeludo. Que implica muito com o Jody. Um grande filho da puta. Ah, é bully, né? Menino. Isso. Aí, segura aí, vamos lá, então, pro caminhão. E aí, menino, tem um caminhão vindo, né? Aí o caminhão fica, ah, que isso, elas estão descontroladas. E aí o caminhão cai da ponte, né? Em cima de Jory, né? Faz o efeito, Leandro. Jory, Jory, Jory. Exato. O caminhão cai em cima dele e Jory sai impávido do colosso do caminhão, né? É, no assim, hospital, vale dizer que esse caminhão cai de uma altura inacreditável em cima do caminhão. Gigantesca. Gigantesca. E segundo Didi Agron, né? Às vezes tinha uma vala que vocês não viram. De diagrama de safado, né? Tinha uma vala, vocês não viram essa vala. E vale dizer que o Siga Bem Caminhoneiro é o pai do Bully, né? É o pai do Bully. Acho que é Ângelo o nome desse demônio. Isso, Ângelo. E assim, a partir daí, meio que surge essa lenda urbana aí de Jory ser essa pessoa iluminada, né? E aí eles começam a fazer truques de mágica, né? Eu amo pra... vinho de bactéria. Vinho de bactéria, né? A cura do óculos, que na verdade não cura o óculos, né? O menino fica fingindo que tá lendo as letras, que ele mesmo é. Não, B, não, peraí. E aí depois o menino tá de óculos o tempo inteiro, ninguém questiona. É, e até então, assim, o público que tem a igreja católica, tem a igreja evangélica, né? E a princípio eles estão ali participando, mas levando tudo como uma grande brincadeira, né? É, tem o Elvis também, né? Que é o melhor amigo de Diagron, né? Que é um, maravilhoso. Né, Elvis é um grande ícone. E, cara, acho que pra quem quiser ver o Willie Riddle, né? Não vamos nem falar muito assim sobre as coisas que acontecem nos pormenores, mas eu gosto muito de como eles brincam com essa coisa do fanatismo religioso, né? Porque do momento em que o Jory começa realmente a fazer os milagres, né? O rumo que as coisas vão tomando, e principalmente o pastor evangélico, né? Que ele começa... É engraçado, porque o Jory, a gente vê que ele tem uma coisa da vaidade, né? Uhum. Ele tem essa coisa que ele gosta de ser conhecido, de ser reconhecido. Ele gosta do que o poder traz pra ele, né? E isso, obviamente, é uma coisa que não estaria rolando pra se fosse uma coisa de realmente de Jesus, uma coisa 100% boa, né? E a Didi Agron fica tentando levantar essa coisa pra ele, né? Tipo, se manca, né, meu filho? Vamos ficar aqui low profile, né? Senão a gente tem que tanto que Didi dá uns remedinhos pra ele, né? Isso, que deixa ele meio anuviado, né? E não ativa. Eu quero perguntar o que vocês acharam do lirismo, né? Do milagre da água virando vinho quando o Jory vê um peito pela primeira vez, né? Viado, eu fiquei um pouco perturbado com essa cena, porque assim, essas crianças têm 12, 13 anos, né? 12 anos, é. E aí eles começam a cena, tipo, o Jory começa a tirar a roupa, essa menina tira a roupa, mostra o peito pra ele, eles ficam se olhando languidamente na janela, falando assim, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E a água virando vinho, né? Passado. Aí depois a menina fala assim, não conta pra Hipólito que rolou. É isso. E Jory safado, né, cara? Sabia no que Hipólito gostava de Magda, aí ele começa a namorar a Magda e fica ciscando nas outras menininhas todas. É, porque aí ele já começa a ser bêbado de poder, né? Bêbado de poder. Ah, mas Hipólito não merece respeito nenhum, né, gente? Ele é um grande cuzão. Tadinho. Não, gente, tudo Tadinho. É culpa de Hipólito no começo da série. Ele que toda hora afunda os barcos, faz o povo... É, assim, não, ele gostava da Magda muito antes do Hipólito. Inclusive, o Tuca, o outro menininho, ficou falando, ah, você não vai se declarar nunca pra ela, todo sabe que você gosta dela desde sempre. Até ela sabia, né? Até Magda sabia. Pois é. Mas o que vale é que Magda não gostava também de Hipólito, né? Gostava de Jory até então. Você assistiu toda, Taylor? Ou não? Não, eu só vi o primeiro episódio. Que isso, mulher? Jovem, eu não falei. Série boa, eu só vinha pra poder vocês contarem o que tinha acontecido na temporada. Você chegou a ver Namor? Namor, não. Cheguei, não. Ele não aparece no primeiro episódio. Menino, Namor, ela tá nessa série como um grande caçador do escolhido. Que só ele tá caçando, porque ele liga pro povo que é da empresa dele e fala assim, encontrei. Você fala assim, você não já encontrou antes? Era mentira? Não, esse eu tenho certeza. Ai, moço, relaxa, esquece isso aí. E aí, Namor, não, gente. eu vou atrás. E ele fica a série inteira indo atrás e não chega a uma conclusão. Eu ia até te perguntar, Leózio, se você ficou com a impressão de que eles cortaram muitas das cenas do Tenok por causa do problema que ele teve dos casos de suposto abuso. Mas quais cenas você acha que seria? Eu acho que ele talvez... Porque quando venderam a série, né, venderam, tipo, ele e Didi como grandes protagonistas da série, né? E eu fiquei com... Pode ser que fosse só aquilo mesmo, as cenas dele. Eu acho que talvez era só aquilo mesmo. Parece um personagem que influenciaria muito no resto da história, não. Entendi. Assim, posso estar enganado. Aí... Realmente pode ser que eles montaram a série... Porque, assim, vamos convir, se eles quisessem tirar Namor da série toda, tirando o último episódio, dava. Poderia, sim. Porque assim, a maioria das cenas é ele sozinho, falando com alguém no telefone e tal. Só no finalzinho que é aquela cena dele chegando, vendo o Tuca, mas dá pra refazer também. Uhum, exato. Mas então conta, Leózio. Conta pra Taylor. Abre o coração. Fala pra Taylor o que aconteceu. Menino. Jodi começa a fazer os milagres de Jesus. É, porque assim, Jodi tá lá só fazendo truques, né? De repente, Ângelo segura Jodi pela mão e fala assim... Porque o pai de Ângelo, do caminhoneiro, né? Siga bem caminhoneiro, foi pro hospital em coma depois de atropelar Jodi. Sim. E aí Ângelo fala, sua culpa que você, né, fez isso com meu pai, você vai ressuscitar ele. Aí leva Jodi pro hospital com a faca no pescoço. Jodi começa a fazer umas rezas lá no pai de Ângelo. Aí a gente pensa que não acontece nada, não sei o que. Daqui a pouco o pai de Ângelo aparece andando na igreja, por roupa do hospital. Ninguém viu ele sair. O hospital nunca tem ninguém, né? Nunca tem. E aí fica todo mundo, meu Deus, ele ressuscitou esse homem, não sei o que. Daqui a pouco esse homem começa a virar zumbi. Não quer ficar vivo, se enforca. Porque ele foi trazido à vida indevidamente, né? E aí você pensa assim, Ângelo vai fazer o quê? Ligar pra polícia e dizer meu pai morreu de novo? Não, Ângelo bota esse homem numa geladeira cheia de sal. E aí fica impedindo a irmã de falar com o pai e fica tentando preservar o corpo pra chamar Jodi de novo. Aí nisso o Jodi começa a ficar muito popular, né? Que é o Messias agora, então começa a dar em cima das meninas tudo, não sei o quê. Aí, e Tuca sempre falando assim pra Jodi, né? Jodi, tu me explica se tu tá sendo um bom Messias, porque eu não posso fazer as pessoas te seguirem se tu for pro lado, né, lado ruim. Aí, menino, Ângelo chega no povoado lá com a arma e fala pra Jodi, tudo sua culpa, tudo que você fez com meu pai, não sei o que, vou te matar. Aí, Jodi fica lá confuso, fica o padre maluco fazendo um inferno. Aí, daqui a pouco, a arma de Ângelo dispara e mata Tuca. Eu fico assim, não, meu Tuca tá morto. Eu fiquei tão triste, meu Tuca, não! Eu fiquei abaladíssimo. E aí, menino, Jodi vai lá atrás da sereia, fica lá nas cavernas de fogo, aí Didi fica falando com ele, todo o negócio. Aí no último episódio, né, é o ápice, assim. Tá rolando o funeral de Tuca. E aí tem os fanáticos religiosos da cidade, tudo pegam o Ângelo, tiram da cadeia, botam no negócio, começam a açoitar, dão 50 chicotadas nele. E aí, enquanto isso, tá lá a família de Tuca. O pau tá tomando pesadíssimo. É, menino. A cidade tá completamente maluca, assim. Tá? Tem os pró Jodi. Uhum. E os contra Jodi. Elvis vai lá tentar ajudar, o Ângelo começa a tomar pedrada, é um horror. Ah, é que Elvis é irmão do pastor, né? Uhum. Aí Jodi chega de capuz, super revolucionário. E aí, menino, barata voa, porque Jodi começa a se multiplicar. Jodi. Todo lugar que você olha tem um Jodi. Tem um Jodi se despedindo dos amigos, de Magda, de Wagner, de Fulano, de Hipólito, de todo mundo. Ao mesmo tempo tem um Jodi tirando o Ângelo do negócio de açoite. Tem um Jodi lá junto com a família de Tuca. E aí você fica assim, meu Deus, né? Quantos Jodi? E aí, quando você pensa que, né, que nada mais poderia, Jodi começa a gritar, me dê toda a dor deles, e aí começa a cair raio, começa a cair negócio, aí todo mundo começa, 10 mandamentos, assim, gritar, chorar. Eu tenho que dizer que eu achei bonitinhas as despedidas dos amigos. Foi bom, foi legal a despedida. Que bonitinho. Aí você fica, meu Deus, o que que tá rolando? Daí tem tipo meio que um epílogo, assim, né? Que é Namor contando pra seus empregadores que ele chegou na cidade. E aí, quando ele chega, um mar de gente morta na cidade. Todo mundo morto. Aí ele fala assim, morreu quem nunca tinha morrido antes. E a única pessoa que estava viva... É, a única pessoa que tinha morrido estava viva. Aí tá lá Tuca, com a roupa branca, assim, todo profeta. E aí Namor fala, o que aconteceu, garoto? Cadê Jodi? Aí Tuca fala, ele me disse que você estaria aqui. E agora você vai presenciar o pão da vida. Aí começa a cair uma chuvona na cidade. E aí todos os mortos voltam à vida. Porque eu tava, até então, eu falei assim, foi um pouco sacanagem de Jodi deixar Tuca aí vivo com a família e os amigos tudo morto, né? Todo mundo morto, né? Mas aí ressuscita todo mundo, aí Namor fica passada, chocada, vendo geral sofrendo. Aí nisso, Jodi tá indo com o Didi Agron pra uma estrada, assim, né? E Didi Agron falando, tentei te proteger e tal, mas acho que chegou sua hora, seu destino te amou muito. Aí Jodi entra num carro. Vou te entregar pra família do seu pai. Isso, que até então Didi Agron disse que não sabia que Jodi tinha pai, mas ela lembrava de ter sido visitada no sonho por um demônio, né? Aí aparece a mulher do mal com voz de demônio e fala pra Jodi assim, sempre estive com você e com sua mãe, não sei o que. Eu fiquei assim, não sei disso não, que Didi Agron tá fugindo de você. Aí ele fala assim, mas tu é a anja? Jesus, meu Deus, meu pai? Né? É ela. Deus. E aí ela vira a surfista, vira todo mundo conversou com ele, né, no decorrer da série. E aí, menina, a gente viu um epílogo bizarro, que é Jodie adulto como presidente dos Estados Unidos. Ui? Exato. E aí, todo... Isso aí, todo o negócio da Bíblia e tal, da luta, da guerra que tá vindo por aí. E Namor tá de um lado e Jodie tá do outro, como presidente. E aí fica essa deixa aí pra segunda temporada, que eu acho que não vai ter, né? Eu me perdi. Jodie era pra ser... Ele é o filho do capeta. Ele é o anticristo. Ele é o anticristo. Ah, todo mundo achava que ele era o escolhido do bem, mas ele é o anticristo, na verdade. Exato. Mas assim, eu fiquei um pouco confuso, Sassi. Não pode falar? Não, que tipo, depois tem essa parte ali que a mulher pega ele de carro e fala, seu pai é o Satanás, nananã. E agora começa a segunda parte da sua missão. E de onde abre o sorrisinho, tipo, adorei. É, que é basicamente o que tem realmente na Bíblia, né? Que o filho do anticristo vai vir, vai ser uma pessoa que vai andar entre os grandes, vai ter uma boa educação e tal, que é o que acontece, vai se tornar a pessoa mais poderosa do mundo, que tecnicamente é o presidente dos Estados Unidos, né, e vai colocar as nações em guerra, principalmente a nação de Israel, que é o que tá acontecendo ali no final da série. É basicamente isso. Mas aí, o que eu fiquei na dúvida é, essa mulher fala pra Jodie de um jeito, e pro público também, como se fosse uma grande surpresa essa informação de Jodie ser o anticristo. E eu acho que assim, pra quem assistiu a série, na hora que começa a aparecer o anjo demônio que insemina de Diagron, e Jodie botando fogo nas coisas o tempo inteiro e fazendo cara de Mega Evil, eu acho que ficou um pouco claro, não ficou não? Que ele era o capiroto? Por exemplo, pra mim, como eu te falei, a ficha, eu fui sendo ali enganadinho, mas pra mim a ficha caiu 100% quando ele tá na igreja e ele vê o livro do padre com todos os pecados capitais e ele cometeu todos eles. Eu falei, pra mim ali a ficha caiu de vez. Falei, não tem como esse menino ser o escolhido realmente, ser uma pessoa boa, uma pessoa de Deus. Então, mas digamos, né, se uma pessoa que não tem esse conhecimento a pensar nos sete pecados capitais e tal, na cena do anjo com os olhos pretos, já não dá pra qualquer pessoa comum ter certeza? Sim, mas você pode, né, botar assim, que ah, como essa série ela é toda estilizadinha e tal, que não é um anjo, né, um anjo diferenciado. Ah, não sei, porque assim, pra mim a estética dos poderes de Jodie sempre foi muito demoníaca desde o início, não achei que fosse de... É, não tem nada muito sutil, mas é que eles tentam enganar a gente botando os dogmas, né, botando ele com o furo do lado, os furos nas mãos, tenta realmente trazer essa coisa muito cristocêntrica pra dentro da série. Porque até a fuga da Diagron do começo, você vê que é um monte de médico do mal, não sei o que, tipo assim, porra, você acha que as pessoas que geraram Cristo iam estar assim, né, perseguindo a mãe, não sei, estranho. É, eu imaginei que o pai fosse realmente o capiroto, porque ela fica, ah, porque o seu pai é muito bambambam, seu pai é muito não sei o que, seu pai é muito pereré, o pão duro. Mas, pra mim, a ficha caiu 100% realmente na questão dos pecados capitais. E outra coisa que eu ia te perguntar, até pro Taylor também, de repente, se no primeiro já dava essa impressão. Vocês não acharam que em algum momento pareceu que a Diana Gron tinha poder também? Sim. Sim. Porque sim. Tem umas horas que ela faz umas coisas, assim, tipo, não fica muito claro se foi ele ou se ela tinha algum controle. Exato. Tanto que eu falei, eu achei que ela era sereia. Se tinha a história da sereia. Sim, que foi o que movimentou o começo da história, né? Sim. Pois é. Mas aí, pra mim, assim, ficou que ela, tipo, ela não tinha realmente nada a ver, quando tem aquele flashback dele ligando a televisão, ela desligando, ela tirando a tomada, ele ligando, ela puta da vida. Nossa, essa cena é foda. Ela realmente só tá sofrendo mesmo com essa babita dessa criança, sem condição nenhuma dela ter alguma coisa a mais, assim, com ela. E, assim, eu tenho que dizer que, no geral, eu gostei da série. Eu achei uma série competente, assim, que ela se prometeu. É, eu acho que, assim, esse final de, puxada, bíblia, não sei, não me diz tanto, mas eu acho que a jornada de Jodie é bastante boa. Sim, e as crianças são boas, o Diagron tá excelente, né, quem diria. Né? Nossa, ela tá com o cabelo também belíssimo. Ela tá maravilhosa. Eu tô com uma coisa no cabelo, né. Você tá como, né? Babadeira. Babadeira. Assim, o que eu questiono mais, até falei com o Henrique, ele falou que ele não teve essa impressão, é que me parece que o Jodie tem uma grande redenção na série, com essa história de trazer o Tuca, não sei o que e tal, como se ele tivesse sido realmente tentado e voltado atrás, e aí no final, quando a mulher fala que ele é filho do capeta, ele full capeta, e é isso, minha missão, e assim, me parece que essa jornada infantil dele não serviu pra muita coisa. É porque na Bíblia, né, trazendo os conceitos teológicos e tudo, na Bíblia, diz que o anticristo Cristo, ele não vai ser essa pessoa que vai afastar as pessoas. Ele vai ser uma pessoa muito inteligente, muito travestida de bondade, uhum. que vai conseguir agregar. Então, quando o Jory traz o Tuca à vida, né, ele fez um ato de bondade, entre muitas aspas. Mas era com interesse. Exatamente, com interesse, né? Porque ele vai se tornar essa pessoa que é muito carismática, porque, obviamente, vai vazar na Globoplay esse negócio do menino, como tinha saído em vários jornais. Então, ele vai ser essa pessoa carismática que vai atrair as pessoas pra perto dele, sendo que a missão dele é condená-las à eternidade, né? No poço de enxofre. Então, o que ele fez ali pela cidade, na verdade, já era pra foder a cidade inteira. Uhum, sim. Esse negócio deles irem e voltarem, tipo, as almas já estão condenadas. Já estão tudo condenado, tudo pra ele já. É. Porque, assim, o Tuca, quando o Tuca morre, ele tenta trazer o Tuca de volta já e não consegue, né? Na minha cabeça, o que a série estava me dizendo era o Tuca, que era uma pessoa que era realmente boa e tinha a fé dele, né? Diferente ali, mas inabalável. E tal, não quis voltar a vida pra isso. Tipo, ele já sabia que né, ser um instrumento de Jody ia ser ruim. E aí no final. Mas até quando o Tuca volta, não é o nosso Tuquinha. Você acha que era tipo uma entidade de Tuca? É outro Tuca. É outra vibe. Eu fiquei na dúvida disso. Porque em algum momento eu pensei, eu falei, não vai ser Tuca que vai voltar. Só que ele vem todo assim, é Jory isso, Jory aquilo. Entendi. É outra vibe do Tuquinha que tem ali. É, né? Porque ele vem muito esse profetão, essa coisa que o Tuca não era e não gostava, uhum. né? Exatamente. Ai, que triste. É. Ou seja, Léo, você vai ter que ler a Bíblia antes da próxima temporada pra poder entender. Exato, mas é bom que não vai ter a próxima temporada, né? Se a próxima Como temporada assim, Jovem? Tu não disse que termina com ele no futuro de presidente lá? Sim, termina ele no Air Force One, indo em direção a Israel, onde eles vão bombardear. Os Estados Unidos vai bombardear Israel. Ah, menino. Crente que a gente ia acompanhar na faculdade na próxima temporada. Não, já tá adulto. Ah, bom. Já tá adulto, pronto pra lançar a guerra contra Israel. Você acha que eles vão fazer algo sobre isso? Acho que não. E realmente acabou. Acho que a série se encerrou. Eu acho engraçado que eles nem mostram o Tuca adulto inteiro, né? Eles mostram o rosto, aí ele de costas, não sei o quê. O Tuca não, o Jody. O Jody. Porque aquele negócio, né? Ah, se tiver uma nova temporada, a gente escala quem vai ser o Jody, né? Mas se não tiver, o dito pelo não dito. Acho que não foi um grande sucesso, não, né? Porque... Não foi, ninguém falou dessa série. Mas... Só a gente que tá falando dela aqui e um mês depois, né? Tô falando dela. Mas eu achei uma série muito competente, assim. E são poucos episódios e... Aqui são os episódios são curtos, 40 minutos. Sim. Né? Então, vale a pena ver. Tanto que eu vi essa série toda no mesmo dia, né? Eu vi um episódio atrás do outro, que eu fiquei só com intrigado, fiquei atento. Fiquei. Mas foi bom. Fiquei feliz que o Léo gostou também. Gostei, né? É bem entretido. Bem intrigante. Mas, então estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. Se você está se perguntando, meu Deus, e a Soca? E a Soca? E a Soca? Quando a temporada de a Soca terminar, teremos Erika Toretto aqui, trazendo uma grande informação, explicando todo o conceito, o que você precisa assistir, o que você não precisa assistir, né? De a Soca Cana, esse grande hit aí. Açaí com paçoca. Cana? Né, Soca Cana? Soca Tano. Soca Tano. Que loucura. É de cana, gente. Tá embebedando a pobre da Soca. Então tá, só catando, né, menino? Essa grande heroína aí. Ai, quando acabar a temporada. Eu vi só o primeiro episódio, eu achei bem legal, mesmo não tendo visto nem Clone Wars, nem Rebels, mas eu achei bem legal. Exato, eu tô vendo. Já vi os quatro que saíram, muito bons. Tá de parabéns. Bem massa, né? Assim, pra mim que não todo esse background Star Wars, nem sou um grande fã de Star Wars, mas eu gostei bastante do piloto. Gostei da Sabine, né? Foi bem legal. E aí, no final da temporada, a gente vai ter a Erika contando tudo sobre a Soca Tano, né? Ainda deu Soca boa. Cana. Soca Cana, Soca Cana. Ai, ai, meu pai do céu, cara. Mas vamos então para merchans e despedidas, então. Merchans e despedidas? Comentários eu tenho que dizer. Eita. Que... Eu deixo, ficou o espaço de 2 semanas para as pessoas comentarem. 2 semanas? Não, 3 semanas para as pessoas comentarem. E tivemos menos comentários que a gente costuma ter nos programas, tá? Ai, ai, ai. Eu observei, né? É o início. Aí do fim. Depois. Ainda dá para cancelar esse ano, né? Ainda dá pra cancelar esse ano, exatamente. Aí depois fica, ai, eu vou no podcast, nananã, pererê, né? Mas que, aquele negócio, quem ama, comenta, tá? Então vou prestigiar aqui as pessoas que comentaram, né? Começando aqui com o nosso amigo OEA, né? Esse grande hit aí, dizendo que adorou as rimas visuais do azul, vermelho, branco. Era esse o nome do filme mesmo? Vermelho. Não, era vermelho, azul. Branco, vermelho, sangue azul, né? Sangue azul. Ou mamada real. É isso. Sim. A mamada terminou e cortava pra aquela piroca de cimento que tem o wash. Já dizia Jenny Prioli, quem não chora não mama e o príncipe ama mamar. Ok. Não posso... Sobre isso. É isso, né? É sobre isso. Tá tudo bem, né? É sobre. Doutor Bernardo dizendo: graças a vocês, fui assistir Joyride e No Hard Feelings e ri demais. 2 comédias deliciosas. Tá vendo? A gente só diga coisa boa aqui. Vai assistir agora o Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, exatamente. Vai é a versão teen de Joyride, o quê? Oi? Amo. E botou aqui, ansioso para o retorno do podcast Diário de Férias de Sassi na Europa. Já tivemos também nesse programa de hoje. Muita pena. Rodrigo... Amo. Rodrigo Ana Arquitetura. Vou sentir falta nas férias da semana, mas vou aguardar ansioso pelas novidades. Estamos de volta. Todo mundo precisa descansar e com as greves só tem treta de Lari, dorama coreano e novela curta pra assistir. Divirta-se. Até Lari entrou de greve, né? Sim. Até Lari entrou de greve. Lari tá fazendo várias publi, até de comida de gato, gente. Maravilhosa. É pra recuperar Já recuperou os 18 milhões com tranquilidade. Temos aqui também Selmara Trindade dizendo: o filme Que Horas Eu Te Pego foi uma das melhores comédias do ano. Jennifer Lawrence, incrível! Vocês viram a farofada do trailer do filme do Snyder? Menina, fica atentíssima que vem aí. E ela botou assim, só Netflix pra investir nisso. Que mais? Dan Clayton, dizendo assim, o ponto alto do programa foram os highlights de Riverdale, de Leose. Viu aí? Ela ali bateu forte. Faço doido pra terminar, pelo amor de Deus, e eu provei nesse entretenimento. Aí a gente tem a Sou Roberta dizendo, como assim 2 semanas de férias? Paulo Guedes, corre aqui. E quem vai comentar as novidades do caso Laricel? Menina, não entendi. Pode aí. Eles pausaram pra mim também. Pausaram pra mim também. PS, thread de Riverdale não acabava nunca. Bom descanso, meninos. Já descansamos, já voltamos. Gabi Fernandes, já estou com saudade. Sobre Vai na Fé, cansou um pouco no final e faixa gospel muito chato. Sou o time Kate Lícia. E aí, terminou ou não terminou? Beauty Fields e fé? MC Little Hair. Ah, Beauty... Acabou, parou de seguir ele, né? É, porque Beauty tinha dito que ele tinha feito um PPT pra ela e Beauty Fields tava cogitando voltar. É, não, parou de seguir tudo agora. Parou de seguir tudo, né? Tipo, como se fosse o maior. É porque basicamente é isso, né? Quando a pessoa para de seguir ou começa a seguir, sempre significa alguma coisa. A pessoa morreu, né? Pode ser também. E o último comentário aqui da noite da Vladiane Rodrigues dizendo: amo o episódio de 3 horas e já estou com saudade nesse ato de 2 semanas. Eita, vai gostar desse, então. Não é, menino? Então esse aqui tá, né, com 3 horas e meia, pelo menos. Vai poder matar a saudade pra caceta, né? Lembrando, você pode deixar seus comentários no Spotify, tá? No site. E, ó, a temporada está acabando, o ano está acabando. Dá tempo de comentar ainda, hein, menino? Depois não reclama, tá? Mas vamos aqui, então, para merchandising de despedidas, começando com ele, que agora ele está saindo de férias, né? Taylor Rocha, seus contatos para shows, para as pessoas poderem acompanhar suas férias. Para shows é ótimo. Então, né, menino? Mal voltamos e eu já tô saindo de novo, né? Então, sigam lá no Instagram, Taylor Rocha, pra vocês acompanharem aí os highlights de Buenos Aires, né? O que é que está acontecendo na nossa vizinha Argentina, né? Vou lá gastar muitos pesos, né? Nós estamos ricos lá, né? Sim, graças a Deus. Né? E aí fica aquele questionamento, né? Se eu vou me despedir antes da Series Finale ou não, né? Já deixei só ser avisado. Ai, aí. Meu Deus. Eu já faço de férias o ano todo. Pior, menino, não vai trabalhar. Exatamente, por questões trabalhistas, talvez eu não retorne por um bom tempo. Mas fica aí, não tive a resposta antes de entrar de férias, aí só quando eu voltar que eu vou saber rolar. Vou mandar mensagem pra Jury aqui. Mas é isso, siga lá no Instagram, que tá postando videozinhos, fotinhas, curtam, sigam, acompanhem, comentem. Deem likes. Enquanto eu tô lá na porta, gente, do Park Shopping também. Não é, menino? Tô nada. Tô saindo do shopping, levanta a cabeça e vejo o Léo e em minha direção. Bom. Mas é maravilhoso, isso. Maravilhoso. E você, Leozinho? Contatos pra shows? Que vai sair de férias, mas não agora, daqui a pouco, em breve. Ai, preciso. É, mas enquanto eu não saio, leia o meu conto, o que não foi escrito, né? Quando tinha adolescente aí, não foi premiado na Amazon no Bienal, mas tudo bem, né? A gente tenta na próxima. Mas foi premiado no nosso coração. Exato, Lazinho ainda vai ler esse conto, vai querer adaptar, né? Tô confiante. E ouçam um SED lá, mais recente, que a gente teve sobre cosplay de pai morto, né? Um tema muito... icônico, apenas icônico. Em breve teremos aí uma outra parte falando sobre Jefferson Caminhões, né? Chico Linguiça sem pai. Várias... Ai, meu Deus. É... vários NPCs aí que falam frases muito relevantes pra sociedade. Uhum, é isso. Sede com Amanda. E olha, sede com Amanda, tá? Passado, chocado. Aproveita porque isso não é todo dia. Pois é. E olha, enquanto estamos falando aqui, ó, saiu o álbum de Olivia Rogéria, Guts. Amo, nunca critiquei. Saiu o álbum, né? It's a Bad Idea, right? Right. Esse grande hit aí. Sacrifice. Fine. E saiu aí o álbum de Olivia Rogéria, 12 canções, 39 minutos. Já pisou na Luísa Sonza. Eu vi que tem uma música que ela fala que todo homem que ela gosta é gay. Ih, Joshua! Pois é, expõe no Joshua, bichinho. Bichinho, não tem nem um minuto de página, gente. Igual Kit Connor curtindo as fotos do torso de Troye Sivan, né, menino? Loucura. E falando da bunda de Joy Locke, né? Da bunda de Joy Locke, exatamente. Exatamente. É isso aí, Kit Connor explorando. Uma delícia. Mas, então... estou chegando ao final desse podcast. Lembrando que você pode apadrinhar aí a partir do menor cotinha no Patreon e no PicPay também. Grandes hits aí, você pode aprovar. Deixar seu comentário no site, deixar seu comentário no Spotify. Muito, muito, muito importante para nós, tá bom? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Fui. Betina Polaroid. Singing some white trash version of Shania karaoke. Right now, she's probably saying I'm drunk, and he's a thinking that he's gonna get. Living. cause I